Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini. Já pode esquecer esse negócio de arma de fogo logo de cara. Ei! Arma de fogo. Olá, pessoal, aqui é o Olivier e eu digo uma coisa: double shot não adianta, tem que dar double porrada. Os caras vão fazer luta livre com zumbi, tá ligado? Separa logo a cabeça do corpo, tá ligado? É, mas igual de paulada também esquece, o negócio é decepar. Mira no olho subindo pro cérebro. Decepa o olho. Beleza. Aqui é o Vinícius Hidalgo e eu sou gordo, velho. Tá fudido. Mim, caralho, mano. Tá fudido. Se eu tiver, tipo, tô indo comprar o pão e eu, quando vejo apocalipse zumbi, eu não consigo voltar pra casa. Você vai comer não o pão todinho sozinho, né? Vou morrer de barriga cheia. Com o pão na boca, comendo pão. Pão seco, comendo ele. Essa é a triste realidade, a minha realidade. Esse é o apocalipse dos gordos. A gente tem que fazer isso depois. Como erradicar a obesidade mundial, tá ligado? Apocalipse zumbi. Aqui é a Célia, você é aquela pessoa que chega com a espada e dois zumbis de estimação. Não vai dar certo isso, já tá morta. Zumbi do Kumã. Vai tá morta e ainda infectou a família inteira. Vai infectar a família inteira? Aqui é o Raul e caso de epidemia zumbi, torça pra ser um vampiro. Boa. Gostei da... Melhor dicotomia. Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos pra trocar uma ideia sobre apocalipse zumbi, né? Vamos falar aqui como sobreviver a um apocalipse zumbi. Esse nome gigante que eu não quero nem ver como é que vai estar na URL, na capa e no iTunes. Vai resumir tudo aí. CSAZ. APC. E vamos trocar uma ideia aqui hoje de como a gente faria pra sobreviver de fato a um apocalipse zumbi, né? Vejo muita gente fazendo programa sobre zumbi, e é sempre sobre filme de zumbi, sobre aquela coisa, até um pouco da mitologia. A gente vai falar um pouquinho aqui, mas é uma coisa mais introdutória. Hoje o foco vai ser realmente acontecer o apocalipse zumbi, a gente vai estabelecer como que vai acontecer, vai falar um pouco sobre como nós teríamos que sobreviver àquilo, né? Pra quem viu aquele programa lá, O Mundo Sem Humanos, aqui do ACC, vai ser mais ou menos naquela pegada, tá ligado? Mas a gente vai trocar essa ideia zumbística só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de Recadinhos, Vildeira. Hora do show. E aí, galera? Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa aí de comidas gostosas, é isso mesmo? Acho que é. É esse mesmo. É isso mesmo, produção? Tô apertando um ponto no ouvido aqui. A produção fala, eu acho que é. Pelo que eu me lembro, semana passada eu fiz uma capa aí cheia de comida e tal, não sei o que, acho que é essa. Então é isso mesmo. Não, mas assim, vale ressaltar que não importa, não importa que seja da semana passada, retrasada ou o primeiro programa, vocês podem mandar e-mail... E qualquer um a gente vai ler aqui. Agora manda e-mail, por favor. Exato, manda e-mail aí. Bom, galera, eu vou começar lendo aqui o e-mail do Garcia Renato. Eu nunca sei falar, do jeito que todo mundo fala. Mas a gente tenta. Vamos lá. Olá, CCcasters. O quanto podcast favorece o ócio? Mesmo agora, ouvindo vocês, estou refletindo e escrevendo. Quando você faz coisas mais rápido, você não consegue mais tempo. Você consegue mais coisas pra fazer. Boa lógica essa. Verdade. Então, ouvi podcast em duas vezes, não te dá mais tempo, te dá mais episódios pra ouvir. Putz, o pior é que isso é verdade, velho. Eu ouço no carro, e aí, tipo, dou play, saio de casa, chego no trabalho, pauso, aí vou, não sei o que, daqui a pouco, tipo, caralho, velho, não acabou ainda. Esses três episódios aqui, uma semana pra disputar. Quando eu ouvia Nerdcast na rua também, né, trampando de moto, tal, com fone, aí eu ia fazer a entrega e eu pausava. Aí quando eu voltava, eu, tipo, ia ouvir de novo, eu voltava uns 5 minutos. Aí dava play de novo, aí às vezes eu pausava na próxima vez antes de chegar onde eu já tinha parado. E aí daqui a pouco eu tava no começo do programa de novo, tá ligado? Aí eu falava, caralho, faz 2 semanas que eu tô ouvindo esse mesmo episódio. Eu já faço o seguinte, eu dou play em casa pra ouvir os e-mails, e aí, porque quando eu tô na rua, que eu quero me distrair mesmo, aí já chega nos episódios, já chega no episódio de fato, sim, tá ligado? Verdade. Mas assim, o que me choca é a equipe que me traz ACC, mais ACC, TPM Cast, Paráxine, falar que não tem tempo pra nada. Olha só, se tivessem, íamos ter íamos ter uma Febra Wood em Colinas com os temas do Estranho História. Olha só. Ai, cara, tá foda. Vocês não têm ideia da correria que nós tá, né? Mas vamos aí. Enfim, acho interessante a reflexão filosófica, mas o certo é que precisamos de pessoas cansadas produzindo smartphones e de pessoas em ócio para criar smartphones. Sem eles, como seria possível fugir da realidade? Ah, agora eu peguei. Agora eu peguei qual é o e-mail. É do Sociedade do Cansar. Caralho, depois de duas horas. Eu tava viajando, velho. Que porra é essa, meu irmão? Quando é que ele vai falar de coxinha aqui, tá ligado? Mas é justamente o que você falou. Pode mandar de coxinha. Né? Mas enfim, terminando aqui. Parabéns pela discussão e pelo aprofundamento do tema apresentado hoje. Vocês estão muito afiados com filosofia. Aplaudimos. Obrigado e sucesso. Cara, Garcia, valeu mesmo. E me desculpa por não ter pego a ideia do seu e-mail logo no começo. Acho que posso na minha vida. É, cara. Não, mas isso que o Garcia falou é a grande verdade. A gente tem que ter um pouco dessas pessoas cansadas e tal. Tem que ter um pouco das pessoas em ócio. Mas hoje em dia, é aquele negócio que o Pium falou. A gente tá entrando em uma geração onde só tem pessoas cansadas, tá ligado? Mesmo a galera que tá em ócio, que são os criativos, artistas e o caramba, que o cara tem um tempo pra, né, refletir, criar, pensar, ele tá entrando também nessa coisa do cansaço. Por isso que tem muita arte padronizada, muita coisa vetorizada, né? O nego faz uma base e vai sempre em cima daquela base. O cara não precisa nem criar, ele só precisa mudar uma linha ou outra, sabe? Isso falando de arte, mas isso acontece na música também. Você vê, a música hoje em dia é uma batida feita, né? O cara vem, faz uma letra em cima da batida e acabou. Isso aí, vende e fica milionário, né? Muito louco. Obrigado, Garcia Renato, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto. Valeu. Vou ler aqui agora o e-mail do Rodrigo Carneiro. Olha aí, ele manda boas. Rodrigo Gatorade Carneiro, novamente. Pô, eu tava querendo me lembrar se o Gatorade tinha algum slogan, tá ligado? Sei lá, Gatorade, energia que dá gosto. Acho que essa é do Nescau. Essa é do Todinho, né, do Nescau, sei lá. Ah, é? Ai, cara. E ele manda aqui, ó. Antes de mais, parabéns por mais esse excelente episódio 178, Sociedade do Cansaço. Não conhecia o livro, mas fiquei muito curioso por ler essa obra. Inclusive, uma coisa que me identifiquei muito que falaram foi essa sensação constante de falta de tempo. Conseguir se desligar. Parar um pouco para se dedicar a uma única tarefa. Adoro ler e tenho vários livros pendentes. Mas chega no final do dia e aquele tempo que inicialmente tinha reservado para a leitura parece que desaparece como se fosse um ninja. Isso é verdade. Meu amigo, você não sabe o quão isso é um problema geral, velho. É foda. Não, eu e o Wilde aí, agora a gente voltou, né, Wilde? Agora a gente tá lendo aí, mas a gente tinha parado e a gente tava numa guerra. Eu, principalmente, cara. Eu enchi o saco do Wilde o dia inteiro. Mano, vai ler, caralho, volta a ler, vamos. Eu fiz grupo já secreto de clube do livro pra nós poder voltar a ler, tá ligado? E puta, nada. Eu falo, não, mano. Eu tenho que. Agora, ó, antes de continuar, rapidão, toma cuidado, Gatorade, porque vai falando, eu quero ler esse livro e tal, não sei o quê. Amigo, esse livro é foda. Você tá um tempo sem ler, vai ler uma parada mais de boa, pá, não sei o quê, pra depois você pegar esse livro, porque puta que me pariu, velho. Eu tava me sentindo o último leitor da humanidade, velho. Caralho, que porra é essa, mano? Por que eu não consigo ler esse livro? É verdade. Fica até uma dica pra todo mundo, né? Se você tá um tempão sem ler, quando você voltar a ler, você tem que voltar a ler um livro muito foda, que você adore. Sei lá, o cara gosta de fantasia, volte a ler Senhor dos Anéis, se o cara nunca leu. Pega um livro foda, assim, um clássico, sabe? Um Harry Potter, um Crônicas de Nárnia, uma porra assim. Porque, mano, se você voltar a ler com um livro chato, você vai falar, caralho, é mó chato ler, e você vai voltar pra sua situação anterior, que era de não leitor, né? E é um saco, né, cara? E ele continua aqui, ó. Tenho praticamente que reservar uma hora comigo mesmo e com o meu cérebro pra fazer tarefas que seriam básicas. E tendo TDAH, isso é ainda mais complicado. Como o e-mail anterior ficou gigante, vou ser mais poupado nesse e deixar só mesmo essa breve mensagem. Ah, e Raul, Quando quiser, é só falar. As portas da minha casa estarão sempre abertas a ti e a todos do ACC para uma longa conversa sobre os mais diversos assuntos, enquanto comem um belo pastel de nata. Olha aí, uma bola de Berlim e sempre acompanhado do café. Grande abraço a todos, obrigado por mais uma semana especial e grande sucesso para o podcast e vida pessoal. Pô, obrigado, Rodrigo. Pô, o Rodrigo é um cara assim que dá vontade de dar um abraço, né, cara? Que cara legal. E o pior, pô, que ele veio falando aqui, né? Vá, não sei o quê, Raul, você é muito, muito bem. Eu fiquei já querendo maldar. Ah, que safado. Não, pra toda a galera da CC, pô, que cara legal. Pô, velho, valeu aí, Gatorade. Manda mais e-mail aí, por favor. Obrigado, Rodrigão. Manda e-mail pra nós, tamo junto. Bom, vou ler aqui o e-mail do Fábio Henrique, e aí ele começa aqui. Bom dia, caro something cast. Caralho, velho, por que tem uma palavra muito louca pra eu me fuder aqui? Não é nem história? Something, é somethingers. Somethingers. É versão internacional de alguma coisa que é isso. Bom dia, caro somethingers cast. Caralho, Santingueiros, fala, Santingueiros. Sem dúvidas, a explicação da origem do ócio e negócio foi de explodir a cabeça. Ainda estou catando o que restou do meu cérebro no chão. É, amigo, eu me senti desse mesmo jeito. Não, e o foda é que, tipo, o Fébio, ele é um dos pouquíssimos caras que descobriu o blog da Nove Dragões, né? Tá enterrado aí nas profundezas da internet. E ele tá lendo a história. E aí ele mandou pra mim, cara, eu tô no capítulo 8, tô adorando, não sei o que e tal. E aquela parada do ócio e negócio explodiu minha cabeça. Eu falei pra ele, você já leu o nome do Nogard ao contrário? Aí ele, tipo, mandou três pontinhos assim e falou, caralho. Foram tantas verdades que me deixaram um pouquinho aberto. Diria que são coisas simples de perceber, mas a correria, pressa, cobrança, cansaço e toda a positividade que nos fazem pensar que os momentos de conforto são as coisas que mais precisamos. Isso levando em conta o contexto do filósofo, onde positividade e conforto representam momentos que só servem para maquiar. No mangá... Ai, velho, lá vem. No mangá, Assassination Classroom... isso foi tranquilo. Mas agora meu nome em japonês. No mangá, Assassination Classroom, Hachichu Koroku Kiyotichiru. Ansatsu Kyoshitsu. Olha só. Aí na porta do japonês eu falo tranquilo também. Muitos anos de One Piece, né, cara? É verdade. Eu não posso falar isso, que isso é um segredo, ninguém sabe. Deixa no, na encolha. Ninguém pode saber que eu sou um fanzaço de One Piece. Ninguém pode saber que eu sou de otaku. Oi, desculpa, vai lá. Olha só, minha imagem de viking barbudo caiu por terra, cara. Eu tô comendo sushi. Se passa numa escola onde possui uma sala de excluídos, os rejeitados e desprezados. O diretor da escola diz que essa sala serve como base para impulsionar os medianos para que se esforcem para não serem rebaixados e também os mais inteligentes não serem como os que estão na média. Por mais brutal que se pareça, agora vejo que se encaixa perfeitamente na definição de sociedade abordada pelo Byung, onde fazem de tudo para sermos todos iguais e assim perdemos as referências. Sem se estender mais, muito obrigado pela reflexão. Estava sumido, mas foi por causa do positivismo. Ok, a gente acredita. Bora pros conflitos, pois são eles que nos fazem mover-nos. Pô, velho, valeu aí, Fébio. Esse e-mail foi bem legal. É verdade. Obrigado, Fébio. E esse exemplo que ele deu aqui do anime lá me lembrou duas sociedades que tinham umas paradas meio bizarras, assim, mas que também era parecido. Uma era a sociedade espartana, né? Lá no nosso querido Paráxenes acabou contando isso em algum momento, que era um ritual lá que os garotos em Agoguém matavam os escravos, né? E aí eles tinham que sair lá, matar um escravo sem ninguém ver e depois voltar pro acampamento lá, voltar pra Katari, onde eles treinam. E isso era usado para diminuir o número de escravo na cidade, porque tinha muito escravo, né? E aí, às vezes, tinha mais escravo do que esparcita. Tipo, tá ligado? Tem mais escravo do que pessoas da própria cidade. E os caras faziam isso. Só que isso, além de tirar a vida dos caras, também colocava medo nos outros, tá ligado? E aí os outros se comportavam, porque se os escravos se rebelassem, como aconteceu, acho que em 430, mais ou menos, antes de Cristo, eles poderiam arregaçar a Esparta, queimar e zoar tudo, sabe? E o outro exemplo que me lembrou foi em Roma. Em Roma, o Senado decidiu, em algum momento, uniformizar os escravos. Vamos colocar um uniforme pra gente saber quem é escravo e quem não é, porque às vezes o cara põe uma toga e você não sabe. Aí a hora que os caras começaram a fazer o plano, e eles falaram, cara, se a gente uniformizar essa galera, eles vão ver que eles são tipo 1 milhão, e a gente gente é tipo 600 mil, então deixa quieto, tá ligado? Isso é o maior erro. A galera vê que é maior do que quem oprime, tá ligado? Exato, né, cara? Porque... Quer dizer, maior erro pra galera que tá fazendo merda. É, sim. Porque é aquele negócio, quando a gente pensa em escravo e etc, assim, nas sociedades mais antigas, o rei tinha escravo, o senhor tinha escravo, os lanceiros tinham escravo, os caras... Tipo, os heróis das guerras também tinham escravos. E algumas sociedades eram tão malucas que o escravo tinha um escravo. Então, meu irmão, se você juntar todos os escravos, dá mais do que as pessoas da cidade, tá ligado? Muito bem, eu vou ler aqui o e-mail do Thiago Ramos. Ele manda aqui, salve povo do ACC. Escutando o cast, percebi muita coisa que esse coreano, podia chamar ele de desgraçado, escreveu, tem semelhança na minha vida corrida. Trabalhando e chegando tarde do serviço, me deixa muito desgastado mentalmente. Ultimamente, mal mexo na internet e vou pra cama... Até o celular vejo pouca coisa. Somente escuto os podcasts e vejo alguma treta no Telegram. Que coisa. Foi um bom episódio falando de como a nossa sociedade atual está mais relaxada e preguiçosa. Não é preguiça, gente. Não confunda a sociedade do cansaço com preguiça. Teve um cara que comentou no site lá também, todo revoltado. Falando que era sociedade da preguiça. Não é isso, não tem nada a ver com preguiça. Tem pessoas que acordam 4 horas da manhã e chegam em casa meia-noite, tá ligado? Isso não é preguiça, cara. Tem que trabalhar o dia inteiro e faz faculdade à noite, não é preguiça. O negócio é a sociedade do cansaço, é um conceito filosófico. Não é o cansaço porque estão simplesmente cansados, não. Tem todo aquele conceito que a gente passou 2 horas explicando, tá ligado? Nós não estamos com preguiça. Tanto que a gente é uns filha da puta que trabalha, se mata, faz coisa pra caramba. É. O Wilde aí se mata, chega em casa, tem que continuar trabalhando, dá um BO, os caras ligam pro Wilde, ele tem que ir, sabe? Eu também me fodo editando, fazendo um monte de coisa. Não tem nada a ver com preguiça. A sociedade do cansaço é um conceito filosófico. Tem que abranger, tem que ler ou ouvir o ACC que a gente fez, porque tudo aquilo que a gente falou tá ligado, sabe? É uma coisa que tá dentro da gente, dentro da nossa sociedade. E ele coloca aqui, ó, fiquei bugado com as explicações de ócio e negócio. Esse negócio... Oh, foi foda, pô. E criando mais raiva ainda do autor do livro. Aliás, percebi que seria uma não indicação de livro, pois pela revolta e complexidade do tema, desmotivaram muita gente a não continuar a ler. É verdade, cara. É um livro foda, véio. É um livro muito chato. Leiam esse livro que vocês vão ver o que eu tô falando. É um livro muito chato, não tem conflito, não tem piada, não tem nada. Eu já recomendei aqui no ACC 1000 vezes, até recomendei até pro Wilde, pra vocês lerem aquele livro chamado Sapiens, do Yuval Noah. É muito legal de ler, é gostoso, é engraçado, tem umas piadinhas. Até o próprio Zygmunt Bauman, né, no Mundo Líquido, faz umas piadinhas, você dá risada e tal, mas puta, esse do Pyong Gay é muito chato. Ele me perdoe. É. Sucesso pra todos e até a próxima. Pô, Tiagão, obrigado pelo seu e-mail, cara. O Thiago tá lá no Telegram do ACC também há pouco tempo aí. Pô, obrigado, tamo junto e é nóis. Aí, Thiago, valeu. Esses questionamentos aí do teu e-mail são bem pertinentes. Realmente, eu acho o cara muito... Ele tem uma ideia boa, mas é um filho da puta mesmo. Também. É, né, cara? Valeu. Puta que pariu, mano. Vou ler aqui o e-mail do Luiz Jovino. Ele diz aqui. Olá, galera do ACC. Novamente, eu, Luiz Jovino, venho escrever a vocês... Bem, vou começar falando do Paráxene, já que após a indicação do Febrini, comecei a ouvir e, minha nossa, logo no primeiro capítulo, minha imaginação viajou o máximo possível para produzir todo aquele ambiente e clima de Esparta, os duros combates e as outras partes detalhadas que são fascinantes e, claro, vou continuar acompanhando. Olha aí, Febrini. Aí fiquei feliz. Ei, caralho, mais um pra falange. Olha aí, agora você deixou o editor e rosto bem feliz. Olha aí. Continua aí. Tô ouvindo, cara, porque a história tá do caralho. É nóis. Estamos juntando ouvinte pra quando chegar a batalha de Termópolis tiver bastante gente, hein? Se não tiver muito ouvinte, a gente não vai conseguir segurar lá os portões de fogo. Vamos juntar uns 300 aí, mais, tá ligado? É. Porque depois dos 300 cair, aí vem a galera pra gente ganhar dos pets malditos. Exatamente. Aí ele volta aqui. Bom, falando agora sobre o cast 179 de comidas gostosas. Ah, agora sim. Eu tava viajando. Cadê a comida, porra? Eu vim aqui pra falar disso. A galera falando do coreano, filha da puta. Mas sim. Nossa, que incrível cada descrição de pratos variados com deliciosos aromas e sabores. Até as mágicas caseiras da maneira diferente que vocês produzem pratos ou realçam os sabores. É, fiquei realmente tentando imaginar o que seria... Ou como seria o tal bolo Chernobyl? Até hoje eu não entendi. Eu acho que eu sei o que é, mas eu acho que eu não sei o que é. Eu preciso que o Febrini vá lá pegue um bolinho desse, tire uma foto e me mande. Se é, a câmera conseguir captar por causa da radiação. É, isso que eu ia falar. O foda é que sai tudo distorcido, mas a gente vai... O bolinho Chernobyl vocês vão encontrar na internet como bolo Panko. Só que Panko é uma marca boa. Então o bolo deles é muito bom. Então você tem que pegar o bolinho Chernobyl, que é o bolinho Panko, de uma marca vagabunda. Que tipo aquelas marcas Cerejeira, Beijinho, umas porras assim, tá ligado? Que custa tipo 30 centavos. Cara, isso aí me lembrou, velho. Era um refrigerante que tinha quando eu morava em outra casa que eu moro hoje. Foi faz tempo. Era um mercadinho. O nome do refrigerante era Siloé. E é tipo, meu irmão, refrigerante de 2 litros, pô, custando 50 centavos. Que porra é essa, velho? Isso não existe não, tá ligado? Aí eu ficava tirando onda de que, tipo, Siloé é o único refrigerante que um garrafão de 5 litros custa 10 centavos, tá ligado? Meu irmão, essa porra não deve ser boa nunca. Cara, tem um lugar aqui no interior do interior do interior de São Paulo chamado Morungaba. Tem um ouvinte nosso que mora lá. E, cara, lá em Morungaba tinha um refrigerante que era o Kiko-Cola. Cara, Kiko-Cola era tipo 1,50, tá ligado? Era uma Coca-Cola ruim da porra. E quando eu cheguei... Eu falei, nossa, cara, esse Kiko-Cola é sensacional. Você tomava o negócio, dava até uma gastrite assim, da hora, sabe? Você saía... Meu Deus. Aquele refrigerante que pinta a língua, tá ligado? Como assim, meu irmão? Tá pintando minha língua. O negócio é tão mal amalgamado, tá ligado? O negócio é cremoso, né? Você fica... É! Você tá comendo uma calda de chocolate, sei lá. Comendo gelatina também. Aí sim, voltando aqui. Pela descrição na hora, pensei em um bolo fluorescente tão radioativo. É, eu também. Quando você compra o bolinho Chernobyl no mercado, a atendente tá com aquela roupa amarela, sabe? Ela pega ele com uma pinça de ferro, assim, ó. Igual o Homer. Bom, o lugar fica num cubo de cobre, tá ligado? Com uma lupa grossa. Uma câmera, né? Uma câmera fora e um display, assim, pra você escolher. Ai, ai. É, bem, é isso. Acho que fiz um texto enorme já. E um forte abraço a todos. Cara, caramba, Luiz, valeu pelo e-mail, foi bom pra caralho. Valeu, Luiz, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto, continua ouvindo. Recomenda pros seus amiguinhos aí. Vamos levar a palavra do ACC pra quantas mais pessoas aí, melhor. Não, quantas mais pessoas melhor. Não vou nem tirar na edição pra deixar pras pessoas verem que eu sou. E falando em quantos mais pessoas melhores, vamos falar aqui do Paráxene, né? Saiu aí episódio novo do Paráxene, né? A vingança falha, porque tudo tem um fim, né, cara? E nem toda vingança pode ser concluída. Vou ter um clima de pesado. Aquela capa escrito vingança falha. Aí veio o Fébio lá no Facebook e comentou, nossa, deu até um fio na barriga, né? Eu falei, tudo tem um fim. Ele falou, meu Deus, como assim? E porra, o Paráxene morreu agora. Eu tenho um plot twist, tá ligado? O Paráxene morre e outra pessoa que continua. Exato, né? Você pensou que essa história do Paráxene, a história do Leônidas, caralho. Ai, ouçam, ninguém sabia, mas o narrador era o Leônidas o tempo todo, tá ligado? Era, né? Eu tava disfarçando a voz. Ouçam lá, então, gente, tem link na descrição, acessem o feed do Paráxene, ouçam pelo site, comentem, compartilhem aquela parada toda. E pra você que quer ser patrão do ACC, hoje não vai ter musiquinha porque tá gigante aqui, manda mensagem pra gente, deposita a grana na conta da Kel, ou deposita pelo PayPal. Se você não tem cartão de crédito, faz um boleto aí, imprime um boleto na papelaria, na sua casa, leva na lotérica e paga 10 conto, 20 conto, já ajuda. O fone do Raul, mais uma vez, quebrou, que o Raul é um destruidor de fone. Já é o quinto fone desde quando começou esse negócio de patrão. Então, se vocês puderem ajudar aí pra gente comprar. A gente conseguiu comprar o fone da Kel. Teve pouca ajuda do Patreon, mas a gente colocou um dinheiro em cima. Eu coloquei, ela colocou também. Mas agora o do Raul tá fudido. Então, por favor, quem puder ser patrão, ajuda a gente que a gente continua aqui com a qualidade maneira pra não voltar com aqueles... Faz assim, você quer ser patrão? Pega lá e ouve o ACC número 5. Vê a qualidade do fone. E ouve isso aqui e fala, acho que eu vou ser patrão. Não, e outra. O Raul tinha um problema muito legal antes, que era o sanduíche, ishi. E ele ia falar, não, porque essa chave parecia zoeira da edição, mas não. Era a edição do fone dele, tá ligado? O fone dele editava ao vivo, tá ligado? Fazia aquele efeito dos trapalhões, tá ligado? Que quando ele dá uma, o Didi dá uma tapa e repete 3 vezes. Tá, tá, tá, tá! Ai, caramba. Muito bem, galera. Obrigado pelos e-mails. Continuem mandando. Espalhem aí os ACCs para as pessoas que ouvem podcast que vocês conhecem. Recomendem e tal. E vamos agora pro nosso programa aí de como sobreviver a um apocalipse zumbi, né, cara? Peguem suas bikes. Peguem e vamos suas embora. Bicicletas e... Cara, esse bagulho da bicicleta não entrou na minha cabeça até agora. Caramba, tu é maluco, Febrini. Febrini, vocês vão ouvir... Ah, é sério. Momento de desabafo aqui, antes do programa. Vocês vão ouvir a porra do programa e vão ver que a minha ideia é clara. É de tipo, a bike tá lá só pra um apoio, mas não. Primeiro ele cara queria... Primeiro o cara queria pôr um carro dentro da casa. Tá tudo errado. Não, tá tudo errado. Vai começar a merda esse programa logo. Começar aqui pela contaminação, né? A gente tem uma cabeçada de tipos de contaminação, de vírus, né? De tecnológica, sobrenatural. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas e depois vamos estabelecer qual que a gente vai começar, né? Essa de vírus tem aquele... Puta que pariu, esqueci o nome do negócio. Toxoplasmose. Toxoplasmose, exatamente, Wilde. E esse daí é sinistro, né? Porque um monte de gente tem, acho que 20% do mundo tem, né? Uma coisa assim, 1 bilhão de pessoas, 2 pessoas. Tem essa porra, mas ele é assintomático, né? Mas diz que se o bagulho desencadear aí, ele pode transformar a pessoa em um estado letárgico foda aí. Quase um zumbi, né? Cara, esse da toxoplasmose que é muito louco. Porque, tipo, é aquela parada que faz o... Por exemplo, né? O rato perder o medo do gato, tá ligado? Pra o gato atacar o rato e o vírus meio que passar pra ele, tá ligado? Ele faz isso. Ele quer sempre pegar um organismo mais complexo e tal, não sei o quê. Pegando nessa ideia, o mais complexo vai ser o humano, tá ligado? No caso, e ele vai... A dominação real. Sim, né? E a gente também, pegando nessa coisa de saúde e aproveitando o gancho, tem também a questão da raiva, né? A raiva seria também uma coisa que poderia transformar, né, o homem no zumbi ou ter um surto muito grande. A gente tem países do Oriente Médio aí que tem surto de raiva lá em cachorro, que, meu, tipo, o nego tá tentando controlar faz 5 anos e aí a galera fala, meu, ainda vai demorar 5 anos, porque espalha muito rápido, tem muito cachorro na rua, né? Imagine ser humano, né, cara? Se espalha rápido no cachorro, é, imagina foda. A gente, né, cara? Sim, e a raiva não tem cura, né, cara? Não tem cura que o ser humano conheça, né? Parece que é uma doença muito antiga, que todo mundo fala, ah, é só tomar a vacina e tal, mas não tem cura. Se você pegou, já era mesmo. E é rápido, morrer, né? E não é uma parada que... Uhum. Sim, mexe com a sua cabeça, né, cara? Eu já vi uma vez um vídeo de um garoto que tava com raiva e tal. Meu Deus, é assustador, cara. É assustador. Sim. Parece que o moleque tá possuído mesmo, sabe? Porque a gente vê só cachorro espumando e acha que é só isso. Não, é muito pior do que isso, cara. Muito pior mesmo. É. Até teve gente que foi curado, mas foi tipo duas, três pessoas. No mundo inteiro sim, foi trocaram tipo o sangue ficou dele tudo todo. Zoado, ficou tudo zoado. E pronto, ainda tem isso. Ele fica todo zoado, todo fodido, tá ligado? Teve uma menina, né, que foi um caso famoso aí, que ela voltou surda, cega, uma coisa assim, não conseguia andar. Não sabia mais falar, né? Se eu não me engano, ela é daqui de Pernambuco, parece. Eu acho que teve um menino do Brasil. É, teve um menino do Brasil. Tem um dos casos que, se eu não me engano, é daqui de Pernambuco, se eu não me engano. Aí a gente tem um outro também, que é o famoso ebola, né? O ebola, que assusta todo mundo e tal. Sim. Que é extremamente rápido, tipo, o bagulho pega em você em um dia, daqui 3 dias você morre. Uma porra assim, né? E aí tem aquela questão da simbiose de vida, né? Que é uma coisa que meio que se adapta pra ver junto da outra. Aquele esquema meio de parasita, entre aspas, né? Por exemplo, nós, seres humanos, temos um acordo com as bactérias do nosso estômago, né? E a gente ajuda elas ajudam a gente. E no olho também, tem um monte de bactéria e o cacete. Tem árvore que tem um esquema desse com flores, né? As flores crescem no tronco da árvore e ela protege, tem todo um esquema assim. E aí tem alguns chamado cientistas... Chamado mutualismo. Mutualismo, boa, Raul. E aí tem alguns cientistas que dizem, cara, entre doenças, isso acontece. Isso já aconteceu várias vezes. Só que são doenças mais, entre aspas, de boa, né? Se acontecesse um mutualismo desse que o Raul falou com duas doenças fodas, como, por exemplo, o ebola e a raiva, ia ser foda. Porque aí elas iam ficar mais fortes. Aí o bicho pega, uma ia ajudar a outra, imagina. Né? Uma outra, um outro tipo de contaminação que poderia acontecer é o de drogas ou medicamentos, né? Que também... isso aí já tá perto de acontecer. Sim, né, cara? E tem uma parte de casos bizarro aí. Os casos mais famosos é dos sais de banho lá, né? Porque eu vi casos aqui. É foda. O cara tomou essa porra, ficou louco. A polícia foi atrás dele, na casa dele. Ele pegou uma faca, abriu a própria barriga, começou a arrancar pedaços de dentro e jogar na galera. E eu falei, caralho. Caralho. Mano, é assim, não, velho. Nego que comeu o próprio cachorro, tá ligado? Que mordeu o cachorro. E outro que arrancou o rosto do vizinho, velho, na mordida. Caralho, velho. Teve um que ele, mano, ele pulou em cima do carro e começou a marrer, tipo, dar cabeçada no vidro pra entrar pra pegar o cara lá dentro, mano. É sinistro. Sim, tem inclusive também uma outra droga que é desse estilo assim também, que é, se não me engano, rola na Rússia ou na Alemanha, que se chama Crocodile, né? Você já ouviu falar? Crocodilo. Nossa, essa daí é bizarra. Crocodilo, cara. Que vai apodrecendo os pedaços do corpo e tal, da pessoa e tal, e a pessoa também fica totalmente... Né? A disfunção motora é desgraçada. Ela tá numa fora da realidade. Você vê o cara não consegue ficar de pé, né, cara? A próprio braço. É. E aí você imagina, se juntasse as duas drogas, por exemplo, essas duas drogas. É praticamente isso, cara. É zumbi. A diferença é que os caras não morreram ainda, né? Mas é como se fosse, né, cara? A reação é bem parecida. Inclusive, até botaram um vídeo na internet de uma mulher que tava assim, né? Tava com drogado. Cara, e todo mundo achou, pô, começou o negócio zumbi, porque foi tão, tão parecido, né, o estilo de movimentação da pessoa. Sim. E tudo que parecia até que tinha sido baseado nisso, né, porque é muito surreal o bagulho, é muito doido. Sim, e a forma de transmissão aí, no caso, como se espalharia, seria mais de uma forma forçosa, imposta mesmo pelos usuários, né. O nego começa a usar tanto essa porra, começa a ficar maluco e começa a fazer os outros usarem na marra, né. E aí daqui a pouco ia criando uma sociedade só desses malucos, e daqui a pouco tava todo mundo usando, e daqui a pouco ficava viciado. Que é parecido com aquele negócio que aconteceu na Guerra do Ópio, né? A gente falou lá no programa de tríade, né? Vinha o pessoal e metia ópio na galera, o nego ficava viciado e aí se tornava usuário de droga, né? Aqui seria o mesmo esquema, nego ia pegar... Ah, hoje em dia nem precisa, né? Hoje tem rave, o pessoal toma isso aí que não é uma desgraça. Não, sim, mas aí, tipo, pra acontecer uma contaminação no mundo inteiro, tem que ter essa coisa forçosa, entendeu? Alguém tem que pegar só o outro... Só se tiver uma rave mundial. Se tiver uma rave mundial, vai ter um monte de gente que vai ficar em casa. O último passo aqui, que seria... A gente tem também tecnológico, que é mais bizarro, mais high fantasy, né? Mas o último passo aqui, que é o legal, que a gente tá acostumado também, seria aquela coisa sobrenatural, né? Que realmente os mortos sairiam ali, né? Dos cemitérios, aquela parada toda, subiriam e viram pegar a gente, né? E essa daí não tem muito o que fazer, né? O zumbi, aí, zumbi voodoo. É o... Aí, meu irmão, ó, se apega na Bíblia ou na sua fé, mano, é o que tá, mano. Vira, Diogo Constantino. Nem se vira. É, mano, é isso aí. Ele se vira. Água benta, se vira. Sei lá. É. Não, é aquilo na cabeça. Vai jogar água benta no zumbi. Vai. Sai daqui. Sei lá, ué. Sai daqui. Tem que ser, ó. Num caso sobrenatural desse, num caso de uma força sobrenatural tá subindo, tá levantando os mortos, aí você tem que, no mínimo, ir atrás de um xamã, tá ligado? É verdade, né? E lembrando de ter alguma coisa afiada ou com lâmina ou pesada pra matar zumbi no caminho, tá ligado? Exato, né, cara? Até porque os anjos não têm flores, né? Os anjos têm espada. Então o bagulho do demônio é sinistro. Até a auréola do anjo uma arma, né? Tá ligado? O cara pega e joga. É um chakra indiano, tá ligado? Tipo aquele da cena. Chakra, é isso. Tem que levar em consideração também o seguinte, né, cara? A gente tá falando, mata aí, mas, pô, se o bicho se não for uma coisa assim que, né, que a gente consiga explicar com a ciência e tal, quem vai te garantir que você fazer alguma coisa vai matar? De repente o bicho vai continuar sem cabeça e te atacando do mesmo jeito. Esse tipo de zumbi, só, sei lá, só com magia mesmo. É, tecnologia não vai resolver. Não morde e tal, né? Mas como é sobrenatural... Agora mudou tudo. É. Mudou tudo, agora vai ser a RPG de zumbis com mágicos. Pronto. Esse vai ser agora o tema. Como sobreviver ao apocalipse zumbi, mago, cyberpunk, futurista. Eu já digo que eu sou um paladino, tá? Então foda-se. Então vamos lá, vamos definir aqui. Desses daqui, vamos trabalhar com qual? Acho que o viral é mais legal, né? Precisa estabelecer qual é o vírus, é uma coisa meio Walking Dead, né? É. Tem um também que eu pensei que vocês iam falar, que era do fungo, que tá muito em voga por causa do Last of Us, e que é aquela descoberta da formiga que entra no cérebro e controla os outros. Sim, também é maneiro, é porque aí já vai falar até amanhã aqui, que tem muita coisa que poderia transformar em zumbi, né? Mas o fungo também seria um caso. Tem o voodoo, caso, né? Também, tem o zopudu. Tem, também, que já é mais um negócio religioso, né? Uma parada assim. mundo. É. Mas pra trabalhar aqui, vamos pegar então esse esquema do vírus, né? Vai ser naquele esquema do Walking Dead, né? Tipo, tá todo mundo aí, o negócio tá no ar, só que se você tá vivo, tudo bem, né? Se você morrer, aí você vira um zumbi. Só que se, enquanto você tá vivo, você tá de boa, tem, né? É, tem que ver isso, porque tem várias vertentes, né? Tem um, por exemplo, diz que o cara só se morder ou arranhar que vai virar zumbi. E do Walking Dead agora, depois de uma terceira ou quarta temporada, que começou esse negócio de, tipo, morreu ou vai virar zumbi de, independentemente de qualquer coisa. Sim. Então, né? Tipo, todo mundo tá infectado, mas ninguém virou zumbi ainda porque, tipo, a infecção não tomou conta do corpo. Mas enfim, eu acho que tinha que ser estilo Walking Dead, até porque se, por exemplo, se for estilo Guerra Mundial Z, todo mundo já morreu. Pode ser também estilo correndo pra caramba. Extermínio. Resident Evil, pô, Resident é horrível também, não dá, né, mano? Não, eu acho que pra mim, velho, pra mim tem que ser o classiqueira de tipo, isso que eu acho, né? É, infecção de zumbi para o outro, tá? De zumbi, vindo do zumbi, tá ligado? Né? Começou com e aí foi espalhando. Não tem essa de morri e vou voltar como zumbi de qualquer jeito, tá ligado? Para mim, o classiqueiro é esse. É. Tem que ter um zumbi, um pois agente, é. Pra ir lá, ele morder e você se virar o zumbi, tá ligado? Independente essa se pessoa... é não, você vai virar zumbi se for contaminado. É, digamos que essa pessoa teve esse vírus aí modificado geneticamente... E ela se tornou o primeiro zumbi. E a partir daí, por exemplo, em um hospital onde tem muita gente. E aí foi começando a infecção. É que o que vai transmitir mesmo não é exatamente a mordida em si, né? Mas o fluido que ele vai soltar nessa pessoa que vai acabar se espalhando pelo corpo dela. Ah, isso daí é da hora uma importância. Se, por exemplo, você explodir uma cabeça de zumbi e espirrar sangue na sua fuça, você tá fudido. Exatamente. É, mas aí dá pra lavar, né? Se você não tiver contato com nem nada. Se não cair no seu olho. É, porque senão o zumbi não te mordia, ele cuspia em você, caralho. Mas o zumbi não sabe. É, exatamente. O zumbi vai saber, eu vou cuspir, vai infectar ele. É uma coisa de mucosa. Vai contaminar tudo, pô. É, como tá na saliva dele, é uma coisa de mucosa ou de ferimento, sabe? Se pegar alguma mucosa do seu corpo, na boca, nos olhos, alguma coisa assim, ou algum ferimento, você tem uma ferida no queixo, pegou ali, aí você tá contaminado, fudeu. Mas só de relar em você não é o alien, não é ácido. Pode lavar. Não, não vai relar, mas... Se tocar no seu olho, cai na sua boca, qualquer orifício. Aí fudeu, né? Aí qualquer doença. É que nem aquele filme 28 dias depois, tá ligado? Exatamente. Que é o zumbi mais raivoso, tá ligado? Que nem parece tanto um zumbi clássico, mas é. aquele bem raivoso e tal. E, tipo, tem uma parte lá, velho, que tem uns corvos, tá ligado? Que eles comeram um monte de carcaça de zumbi. E eles estão lá, pousadinho, de boa. Os caras estão passando por debaixo. Aí o velho olha pra cima e cai uma gotinha, velho, do bico de um corvo. Cai no olho dele. Aí fudeu. É verdade. São né? 10, 15 segundos, aí ele se transforma, tá ligado? Sim, sim. Brains. Então vamos lá, vamos pegar o zumbi clássico nesse esquema da mordida. Começou a infecção e essa porra começou a se espalhar loucamente, né? Vamos dizer que já tá se espalhando pelo mundo todo pra não ter defesa. Realmente o programa aqui vai ser o apocalipse zumbi. Vamos pegar a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira semana, né? Que é aquele estado de negação que dura algumas horas até a gente realmente estabelecer, meu. Temos que ir para algum lugar, temos que fazer alguma coisa, né? Uma das maiores dicas aí que as pesquisas apontam é primeiro saia das grandes cidades, né? Porque senão vai se fuder, né? Acho que, na verdade, primeiro você tem que pegar as coisas que você precisa, né? Porque sair da cidade antes de você levar o que você vai precisar é meio complicado, né? Sim. Pelo menos, eu assim, pensei tipo, que o Olivier ia essencial. Falar, você tem que pegar a primeira coisa que tá na sua mão direita. Não, isso é essencial, porque, lógico, a gente tá falando aqui de um modo, né, mais rápido, assim, pra dar a introdução. Sair, mas lógico, você vai ter que pegar um monte de coisa, você vai ter que saber pra onde você vai. Não é só sair da fronteira, ei, já era, tô no Pix. Não é assim, né? Tem que primeiro planejar pra onde você vai, o que você vai levar, alguma coisa assim. Aqui a gente até pode falar um pouquinho sobre comida e armas, mas aí a princípio eu acho que seria interessante pegar comida enlatada e armas cortantes, como facões, e água, machados, principalmente. Né? De preferência, como ninguém aqui sabe lutar muito, né? Eu acredito. É legal você fazer até. Como você ouça? Eu sou o Chuck Norris, rapaz. Raul é faixa preta e McDonald's, cara. Já que é o Chuck Norris, é só com a mão, só com olhar. Eu acho que seria legal, não sei, mas eu pensei assim: em armas que eu acho que são importantes você ter. É arma branca pra começar, né? Pra não fazer barulho, né? Porque você tá no meio de uma grande centro e tal. Então, provavelmente você vai estar numa cidade com muita gente. E alguma coisa comprida. Eu pensei que seria legal a gente pegar, tipo, uma madeira, uma coisa assim, que seja resistente, que seja leve, que você consiga colocar uma, uma ponta afiada na lança, né? É o que eu li aqui no livro do Max Brook, ele diz que a arma ideal, que é leve e pode perfurar a cabeça, já que normalmente é pra desestabilizar o zumbi a cabeça dele, é um pé de cabra. Nossa, mas o pé de cabra não é tão longo assim não, velho. E outra, quando você der, o Bernard Cornwell já ensinou a gente, quando você dá um golpe assim, ele cara, fica, a arma fica presa no meio, né? Mais um zumbi, que tá tudo podre, bizarro ali, vai tá dar um problema. Tá no crânio, já né? Fica agarrado. Uma coisa legal, pegando essa ideia do Markendorf, seria top, você pegar um cabo longo, um cabo resistente, como um cabo de uma enxada, né? Que é grosso pra caramba e é longo, sim, e adaptar um facão na ponta. Enrolar um facão ali. Fazer uma baioneta, né? É, uma espécie de baioneta ou aquela lança que tinha muito naquela antiguidade chinesa, sabe? Aquela lança que era um, acho que é um javelin, que se chama, uma coisa assim, que é uma lança, só que a ponta dela é como se fosse um facão, né? O cara golpeia de lado. Puta, isso aí seria maravilhoso. De longe, né? Você vai ali no arco. Inclusive, uma coisa importante é que as pessoas às vezes querem amarrar direto com o cabo, a faca e tal, mas não é legal. É legal você abrir uma cortezinha nessa madeira, né? Enfiar a lâmina e aí depois fazer todo aquele trançado em volta com uma corda pra poder prender como, bem, entendeu? Como a gente tá falando agora de pegar, como a gente tá falando agora de pegar as paradas e sair voado, pega o cabo da enxada, pega o facão, joga no ombro, na cacunda e sai correndo, tá ligado? Pega esse tipo de coisa, correndo, pega os mantimentos, né? Uma bolsa, acho que é essencial aí, uma mochila. E como você vai estar com alguma pessoa, que também é um ponto interessante, né? Chama os seus amigos, né? Fala com a sua família. Tenta convencer alguém e não fica conversando muito não, cara. Infelizmente, no apocalipse zumbi, você tem que ser meio sem coração, tá ligado? Você falou pra ir, sua família não quer ir, fica aí. Um abraço. Exatamente, total. Não tem jeito, tem que desapegar, tanto de pessoas quanto de coisas. Tem que saber desapegar, meu. Você não, não vai levar o PS3, não. Já morreu, não, já morreu. Oh, como não? Vou bater, espancar os zumbis com o PS3, mano? Leva aquele celular da Nokia, mata todos eles, né? É. Ah, esse sim, esse vale a pena. Que explode, né? Então vamos lá, você já juntou seu grupo, tamo todo mundo junto aqui, pegamos os nossos recursos, pegamos armas, comidas e água. Uma coisa que seria interessante a gente levar era um pouco de alguma coisa inflamável, cara, sabe? Uma gasolina, um álcool, alguma coisa assim. Porque isso na sobrevivência vai ser essencial, cara. Porque fazer fogo é foda e também vai ter um caso de defesa, né? Que seria interessante a gente levar isso pra usar lá na defesa, pra tacar fogo nos bichos ou tacar fogo em alguma coisa, então, né? Então, eu tenho até uma dúvida. Vocês acham que o fogo iria espantar ou atrair mais os zumbis? Atrair, na verdade. Depende de como for usado, verdade, né? Ah. É, exatamente. Você pode usar, por exemplo, você tá querendo fugir, você taca fogo no lugar, os zumbis vão se concentrar ali, você foge. Mas na calma verdade, aí, gente, quem falou pra vocês que o zumbi vai em cima de fogo? É, então, é isso que eu ia falar. O zumbi não tem bagulho de medo. Ele não é um vagalume, não, caralho. Olha só, a gente tava falando sobre, por exemplo, o Walking Dead. Em um Walking Dead, ele faz isso. Por isso que eu... Foda-se o Walking Dead, pô! Pega The Last of Us aí, ó. O zumbi passando tudinho por dentro do fogo e cagando e correndo atrás de ti ainda. Foda-se o fogo. Na verdade, fogo pode ser um problema. Porque, tipo, eles vão continuar sendo zumbis, só que zumbis flamejantes. Exato, gente. Mas aí, eles podem não te morrer, mas eles podem te queimar. Mas aí depende da exposição do fogo. Depois de um tempo ele morre, né? Porque depende de como vai ser elaborado. Vai ser usado, né? Por exemplo, se você prende eles numa sala e coloca essa sala pra queimar, pra pegar fogo, já era zumbi. Aí sim, mas se for lugar aberto, você tá fudido. O Febrino falou da questão de ter um combustível pra fazer fogo e tal. Ele não falou em nenhum momento de tipo, pra usar isso contra os zumbis. Eu acho que não foi essa ideia, sim, tá ligado? Sim, sim. Provavelmente poderia ter uma relação, mas acho que inicialmente pra fogueira mesmo, pra fazer comida, essas coisas, porque... O melhor seria querosene, porque ele, como é, usa menos, tá ligado? Dá pra usar bem menos. Mais tempo, né? Pra fazer chama, tá ligado? Dá pra colocar, fazer... E óleo também. Óleo também é uma boa pra fazer até uma lanterninha. Óleo de cozinha, cara. Óleo de cozinha dura mó tempão pegando fogo, cara. Só demora pra pegar, mas fica um tempo. Fazer uma fogueirinha com uma lanterna, tá ligado? Improvisada de fogo. É uma boa, caso você não tenha uma lanterna mesmo, tá ligado? E uma lanterna boa, né? Que ainda tem essa. Que tem Ah, o cara pega uma lanterna, mas é uma lanterna bosta que não ilumina nada. Ah, eu não acho que a gente tem que confiar muito em lanterna, não. Ó, tipo, eletricidade, essas coisas que assim, até lanterna que leva bateria e tal, eu não penso muito em confiar nelas, não. Eu prefiro ir, igual o Febrino falou, na fogueirinha mesmo. Se tiver que sair no escuro, alguma coisa, não sai não, meu filho. É a pior merda que tu faz. Mas aí tem que levar em consideração o seguinte: você não sabe se vai chover, se não vai estar chovendo, como é que vai ser. Então, é óbvio que você tem que aproveitar, enquanto ainda existir uma lanterna com pilha, enquanto pilha ainda existir, você aproveitar esses recursos que enquanto existem. Que nem, por exemplo, você ligar pra sua família enquanto o telefone estiver funcionando. Tenta ligar, entendeu? Depois parou de funcionar, esquece. Eu digo logo, velho. Não vai rolar falar por telefone. Porque, meu irmão, a gente... Chega evento grande, tipo Carnaval, Natal, Réveillon, tá ligado? Você não consegue ligar porque todas as linhas estão congestionadas. Primeira coisa que cai é o sinal. Não, fora tá, que a galera lá do centro lá vai estar tudo zumbi também, né? Então não vai ter ninguém coordenando porra nenhuma, né, cara? Exatamente. Voltando à questão da lâmpada, só pra gente sair logo anterior... Eu acho que a lanterna é interessante num primeiro momento. A gente tá aqui na primeira semana, né? Aquela locomoção, aquele negócio de juntar a galera, juntar os recursos. Eu acho que nesse momento, você tá no mercado pegando o que você quer, é interessante pegar uma lanterna. Mesmo que ela dure 2 dias, é legal no primeiro momento. Porque quando chegar lá no interior, vamos dizer que a gente vai pra uma cabana já pronta, né? Porque se tiver que fazer uma cabana, vai ser um trabalho do caralho. E aí, a gente não tá jogando Don't Starve, não. Então já tá pronta. Já tá pronta a cabana. E na cabana tem utensílio, caramba, então é legal levar uma lanterna, pelo menos no primeiro momento. Mas eu concordo totalmente de que não dá pra depender de energia nem de tecnologia. Vai ter que ser uma coisa muito... Tem uma frase do Einstein que ele fala assim, quando as bombas falharem, as guerras vão ser resolvidas na espada. E aí, meu irmão, no apocalipse zumbi vai ter que ser na espada, nessa porra cortante aí, porque não vai dar pra ficar... contando com tecnologia ou com eletricidade, né? O celular, eu acho que é muito melhor a gente desmontar ele e usar as peças pra alguma coisa do que ficar ligando pras pessoas, né? Sim. Primeira semana é isso aí, juntamos as paradas e vamos pro interior aí. O interior entenda como fora da cidade, né? E vamos pra uma cabana de alguém, alguma coisa assim. Chegamos na cabana, a gente tem agora que começar a pensar nas defesas do terreno. Que ideias que vocês têm aí? Cerca com muito arame enfarpado. O zumbi grudar lá e ficar preso lá. Não só cerca com arame, mas, sei lá, por exemplo, pegar várias madeiras assim, fazer ponta nela, sabe? E começar a montar uma barricada de lanças, tipo de lanças de madeira, pra... Porque geralmente o zumbi, ele não vai desviar de objetos, né? Ele vai andando, por exemplo, na cerca. Ele não vai pular a cerca. Mas será que esse não é o problema, Sally? Porque, tipo assim, pega, por exemplo, sei lá, São Paulo, vai. Tem 12 milhões de pessoas. Vamos dizer que pelo menos 8 milhões estão zumbis. Cara, é muita gente. E quando você faz uma barricada dessa, o que acontece? O zumbi vai e fica preso. O de trás bate nele, bate... Aí os outros começam a subir em cima desses primeiros. É aquele negócio meio Guerra Mundial Z, sabe? O zumbi vem, tropeça, aí o outro sobe em cima, tropeça, o outro sobe e vai fazendo... Vão se empilhando. E aí eu morri. E fora o peso, porque o peso dessa galera é como uma parede de escudo numa guerra. Não é só um cara empurrando o escudo, são 14 caras empurrando aquele escudo, tá ligado? Então vai ser foda fazer uma cerca assim, acho que não segura muito não. A gente tem que ver primeiro o que a gente tem na cabana pra ver o que a gente consegue construir como defesa. Ah, a cabana você imagina o que tem, né, cara? Tem aquelas coisas, ferramenta, um machado, uma... Acho que fazer poço, sim, tipo, bem fundo. Isso aí eu acho porque, maravilhoso. Né, fazer um fosso é uma boa, velho. Então, o bom do além de ser fundo, né, porque zumbi não sabe escalar, porque a gente tá escolhendo um zumbi do Guerra Mundial Z que não sabe escalar. Então, ele vai ficar lá perambulando no fosso. O bom é que, como o Febrinho falou, a parte da gasolina aí é essencial. Por quê? Porque ele vai queimar e não vai ter por onde ir. Sim, como ele não vai ter por onde ir... Né? Só que o fosso tem que ser profundo pra caralho e a gente é capaz disso, porque a gente faz fossa de 20 metros de profundidade, uma porra assim, e tem que ser extenso. Então isso vai levar um trabalho contínuo, tá ligado? Tem que dar a volta na cabana toda e tem que ser fundo pra caralho, porque o zumbi não escala, tudo bem, mas quando ir caindo ali 1, 2, 3, 4, 5... Tem que ter um controle, tá, né? É foda. De ficar observando, vai ter que ir lá periodicamente, né? Sim, periodicamente, queimar, né? Espalhar lá, e tal. Eu tava até pensando nessa parada de cerca. A gente tá no interior, né? Seria meio, não sei. No começo pode até ser que tenha muito andando por lá, mas eu acho que futuramente isso seria, não agora, né, a gente pode até comentar depois, isso seria bom pra, porque seriam zumbis esporádicos que iriam aparecer lá, tecnicamente, né. Então, é que, tipo, segundo a pesquisa, que tem até lá no site da Super Interessante, lá da Mundo Estranho, aquela galera, o surto começa na cidade mesmo, que é onde tem mais gente. E aí o que acontece? Depois que morreu todo mundo virou zumbi, por lógica, o interior começa, tá ligado? A galera começa a sair do centro pro interior. É tipo uma colmeia de abelha. A colmeia de abelha tá ali, tá todas as abelhas lá dentro. Quando não tem mais mel, não tem mais nada, o que elas fazem? Elas saem pros lados. Então você olhando o mapa, seria o quê? Um monte de zumbi ali no centro e daqui a pouco eles começam a expandir, como se fosse um balão, sabe? Pra tentar pegar alguma comida em volta. Então, em tese, a melhor saída no começo é ir pro interior. E segundo a própria Mundo Estranho, a segunda alternativa interessante é depois de alguns meses, alguns 6 ou 7 meses, voltar pra cidade. Porque o interior vai pegar fogo igual pegar fogo no começo na cidade, tá ligado? Entendi. E querendo ou não, os recursos estão na cidade. Então você vai poder voltar, porque já vai ter morrido um monte de gente tanto rápido. Então vai ter muito recurso ainda lá que ninguém vai ter pego, porque não deu tempo. Então a chance de voltar e pegar nesse recurso. Mas enfim, o que eu acho interessante também, uma ideia que até no outro Walking Dead, né, o Fear do Walking Dead, tiveram essa ideia, que é você ir pra uma ilha. Porque ilha, cara, o zumbi também não sabe nadar, né? Então é uma ótima ideia. O negócio é conseguir. Por exemplo, eu moro perto do litoral. Pra mim é natural. Seria fácil eu arrumar um jeito de ir pra uma ilha perto. Aqui tem algumas ilhas perto. Seria interessante uma ilha pequena também. Uma ilha muito grande fica até difícil de controlar, né? Mas uma ilha meio pequena, assim, digamos assim, que uns, sei lá, uns 5 quilômetros quadrados no máximo, ou uns 10 mil quilômetros quadrados, já seria o suficiente pra você... Pô, sabe, juntar com a galera, é importante também você fazer um grupo de pessoas, né, legais, mais ou menos legais, que você possa contar, pra fazer, tipo, essa cerco, né, na ilha e tal. Aí eu acho que seria perfeito, porque você só sai e pega alguma coisa importante no litoral e tal, você na beira da né, na praia, sei lá, na cidade e volta pra ilha. É, né, o foda lugar bem... de ilha, cara, é a água, porque ilha não é muito abundante em água, a gente sabe. E você tá cercado de água salgada. Aí é foda, tá ligado? E outra, pra pegar algum outro recurso que não tenha na ilha, como a própria água mesmo, você vai ter que ir de barco, alguma coisa assim. E, mano, quando você chegar na pra costa... Pra ir pra ilha vai ser difícil também, vai ser difícil, né? E o tipo de manobra que você faz pra ir da ilha pra costa é arriscado, mano. Dá uma tempestade, dá uma onda, virou... Mano, pra morrer afogado é 2 palitos, tá ligado? Fora que você não vai ter um barco com você o tempo todo, né? Logo, logo, se você não for um mecânico e você não tiver suas ferramentas, ele vai... pifar e não vai mais ligar e já era. E aí? Você vai ter que construir uma jangada? É, aí não... É muito... Tem que pensar muito lá na frente também, quando for escolher a moradia. É, nesse caso, eu tava pensando não numa coisa de moradia eterna, né? Uma coisa pra você fugir daquela primeira leva de dia, aquela loucura, e você ir pra um lugar tranquilo pra você pensar e armar as coisas. E outra coisa assim, pô, barco, no caso que eu tô falando, nessas ilhas que eu tô dando a minha realidade, sabe? Eu moro em Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Então tem muita ilha que é próxima do litoral, tá? E assim, você não precisa de um carro, barco a motor. A remo você consegue tranquilamente fazer isso, entendeu? São, sei lá, 5 quilômetros, você consegue ir remando. Então não é uma coisa assim, pô, se estragar o barco, a parte do motor, você vai remando. Dá pra você ir, entendeu? Caralho, a única realmente que eu vejo que é uma dificuldade é a parte da água, né? Realmente a água vai fazer uma falta, uma água potável. Mas até uma coisa dos preparativos que eu acharia importante ter é aquele esquema de tentar arrumar um jeito de levar bastante galão de água quando você puder, né? Porque aí você já vai pra um lugar já com bastante água. Porque mesmo numa cabana, não necessariamente você vai fazer um poço e vai sair água potável ali, entendeu? Então, o interessante da cabana... filtros, né? O interessante da cabana é que você não tá extremamente longe dos recursos, entendeu? Tipo, você tá no interior, mas você pode ir pra cidade, sabe? Você pode ir pra cidade esporadicamente, montar grupos pra ir pra cidade. Lógico que você vai ali em regiões mais extremas, né? Quase que nas fronteiras ali. Mas ali você consegue pegar alguma coisa ou outra e voltar. Lógico que tem todo o perigo, é uma aventura, né? Porque o primeiro outbreak aí é 6 meses a 7 meses, que é quando rola esse negócio nos centros. Então, cara, pra você sobreviver 7 meses é muita comida, é muita água. Então vai ter que ter incursões aí, pelo menos de 3 em 3 dias, né? Brains. Então a gente já tá na nossa cabana, vamos fazer a defesa. Vai ser essa defesa do fosso mesmo, então, né? Só que tem que ser profundo. Perfeito. E tem que ser ao redor da cabana. E aí, esporadicamente, como o Olivier lembrou, de vez em quando tem que ir lá, dar uma mexida, jogar um pouco de gente pra lá, jogar um pouco de gente pra cá, tacar fogo. Tem que dar um jeito de ir limpando ali, né? Pelo menos pra ninguém pilhar. Eu acho que talvez, não sei, será que no zumbi vai sentir o cheiro da fumaça? Então, o zumbi não sente cheiro porque ele não respira. O que todo mundo fala da anatomia, aquela coisa toda, é que, tipo, ele teve teve a morte clínica, né, entre aspas aí, porque ele ainda continua com algumas atividades musculares. Então, pra ele se mexer, essa coisa toda, são movimentos musculares daquela memória, entre aspas, muscular que a galera fala, né, que é um negócio mais instintivo ali. Então, a parte de respiração ele já não tem, então ele já não sente cheiro nenhum. A visão dele é uma bosta, ele vai ver tudo completamente embaçado, como se fosse uma pessoa míope, sem óculos, né. O cara míope sem óculos vê meio embaçado assim, o zumbi ia ver desse jeito. Então, e por isso que a hora que vocês falaram do fogo, eu acho que não tem muito isso, sabe, esse risco. O maior risco é o barulho mesmo, porque a parte de ouvido e essas coisas não é tão afetada quanto a audição e a visão, né? O negócio é não fazer muito barulho, né, cara? E teoricamente o ouvido precisa pra poder se locomover, senão o bicho ia ficar tonto e ia cair a qualquer canto, porque não ia conseguir se equilibrar, né? Por causa do tímpano e tal, então realmente o ouvido tem que funcionar, senão já cai por terra qualquer tipo de movimentação dele, né? Sim. O fosso vai estar lá pronto, a gente escavou, se fudeu lá, uma suadeira do caramba, todo mundo trabalhando, beleza. Tem essa questão da manutenção. É, a travessia do fosso vai ser no jump mesmo? Vai ter uma ponte? Como é que é? Acho que uma ponte que a gente pudesse levantar ela e depois voltar ela, ou sei lá, alguma rampa que a gente pudesse... Três tábuas, tá bom. É, eu acho que exatamente, algo assim, que é mais fácil até de tirar rápido. E não tem a Lady Murphy, né, de ponte cair no meio da madrugada sozinha. Não, porque no pulo é foda, porque beleza, o cara vai sair e tal, é uma coisa, mas o cara vem com mantimento, vem com água, não sei o que, vai passar pulando do fosso, meu irmão. Uma pessoa, meio baixa, tipo eu, de pernas curtas, que não consegue pular muito longe, sabe? Não dá, né? Carro, né? Como é que faz o negócio de carro? Né? Que carro? Não, por exemplo, normalmente com locomoção vai ser o quê? Vai ser a pé, vai ser de vai carro? Vai ser a pé, cara. Não, carro, esses bagulhos esquece. Esquece. Tecnologia, esses bagulho aí, mano. Não vai dar pra... Porque são coisas barulhentas, são coisas custosas, são coisas que precisam de energia. Por exemplo, o combustível que você usa no carro é muito melhor você usar na fogueira, pra não morrer congelado, pra fazer uma comida, tá ligado? Esse bagulho de carro não vai ter jeito. O máximo que a gente pode fazer é um carrinho de mão, que provavelmente já tem na cabana lá naquela, né? Tem aquela garaginha onde tem as ferramentas. Uhum. Tem um carrinho de mão pra você pôr uma coisa ou outra ali e tal, porque ir de carro é foda, cara. Eu pensei, vai ser um barulho. Ah, é, por isso que eu ia falar, eu até pensei, ah, pô, mas qual tipo de carro seria? Tinha que ser carro elétrico, mas aí não ia ter energia pra não fazer barulho, né? Então. Mas aí não ia ter energia. Mas pô, uma coisa que seria interessante, eu acho, pra andar na cidade, é, por exemplo, andar pra essas excursões rápidas, é ter bicicleta, por exemplo. Acho que bicicleta seria uma boa. Porque é uma coisa que não faz muito barulho e aumenta um pouco a sua velocidade, porque você ficar correndo o tempo todo de zumbi é foda, né? Ah, eu não sei, cara, eu sou meio cagão. Muita coisa na bicicleta é meio complicado. No máximo, se fosse ter alguma coisa e não fosse ser a pé, eu optaria por cavalos. Eu concordo com essa da bike. Agora sim, é pra certas coisas. A bicicleta, a questão de locomoção. A bicicleta pode estar lá na cabana. Até acho que é bem necessário, porque depois de um tempo, véio, de tanto você andar pra lá e pra cá, às vezes tem coisa que com o tempo você pode fazer posto avançado e tal. E o cara tem uma bike assim, é uma boa. Mas é aquele negócio, não vai contar com ela pra sempre. E a questão do carro, lembrar de tipo, porra, sempre ter um plano, não precisa nem ser o plano B, mas pode ser o plano C, tá ligado? De tipo, beleza, eu vou manter esse carro aqui fora da área do fosso, tá ligado? Eu não vou estar, tipo, contando com ele, tá ligado? Mas ele é um se negócio que se eu fosse precisar fugir ou tá ligado, tivesse lá... Não, mas aí mantém na área de dentro, né, porra? Porque se manter na área de fora, fodeu, né? Sim. Mas como é que ele vai passar do fosso? Antes de fazer o fosso, né, caralho? Não, porra! É pra sair do fosso! Então, antes de fazer o fosso... antes de fazer o fosso, põe o carro lá dentro, entendeu? Eu vou embora. Então deixa cavalo mesmo. Cavalo é mais fácil. Por que a gente não pega um skate, mano? Vocês não estão me entendendo. Um skate! Eu vou de patinete. Não, isso. O carro acho que seria importante mesmo pra fuga, né? Só a gente fazer estilo Mad Max, assim, botar alguns espetos nele pra poder dar uma. Nossa, fortalecida. Cara, vamos pensar bem real o negócio, ó. Esse bagulho de apocalipse zumbi, a gente já cansou de ver em filme, em cinema, hein? As pessoas morrem pelas coisas pequenas. Eu não colocaria minha fé em porra de bicicleta nenhuma e nada disso. Porque, cara, você tá andando de bicicleta, você pode ser o maior ciclista do mundo. Uma hora você vai cair, vai se arregaçar. Aí você caiu, bateu lá o pé de mau jeito, alguma coisa, quebrou alguma parte, tomou no cu. Porque até você voltar pra casa... Ah, mas correndo também. Mas ninguém vai andar correndo. Mas ninguém vai andar correndo. Vocês vão andar de boa, na miúda. Você não quer chamar atenção. Ninguém vai chamar atenção. Vai ser um bagulho stealth, tá ligado? Porque, pô, vocês andar correndo também o tempo inteiro... Só que, por isso que eu disse, a bike não é nada... A bike não é nada... é, que vai ser... Eu não vou mais andar, eu só vou andar de bike. Não é isso. Ela tá lá, tá ligado? Não, eu sei, só que eu digo do... Eu digo do detalhe, entendeu? Pegar um remédio urgente, aí você corre com ela. Eu digo pra bike que é, são nesses detalhes que as pessoas morrem, tá ligado? São nessas coisas pequenas. Tipo, eu não trocaria andar a pé por ir de bike, não. Porque dá uma merda. Ou se você vai de bike, o que, que você pensa? Putz, se eu for daqui ali na casa do Wilde, é rapidão. Mas se eu for de bike, eu posso ir daqui na casa do Raul. Só que aí você vai de bike, a bike quebra lá na casa do Raul. E aí, pra você voltar a pé, você vai tomar no rabo. E uma hora ou outra, alguém vai falar, não, eu posso ir um pouquinho mais longe que eu tô de bike. E aí, a bike vai quebrar. E é assim que as pessoas morrem nos filmes de zumbi. Não, mas aí é questão de planejamento, né, pô? Aí é a maluquice do cara do planejamento. É ser humano, Olivia. Tem que ser até alguém pra planejar. Nada bate a maluquice, ele fala, não, eu confio, né? Exato. Ah, maluquice vai bater, o cara vai andar a pé, vai morrer do mesmo jeito. Tudo bem, vamos pôr a bike, então. Vamos lá. Temos, então, as bicicletas pra fazer esse tipo de ida e vinda aí, se precisar, né? É, a parte da alimentação e da energia. Como é que vai ser aqui? A gente já trouxe as nossas paradas aí, né? As latinhas. Vamos ter que fazer toda essa parte da manutenção, que seria o próximo tópico, mas já vamos falar aqui pra emendar. A manutenção, que seria a manutenção do fosso, né? Fazer esse esquema que a gente já falou. A manutenção dos suprimentos, como água e comida, que é através das bicicletas aí, a galera indo e voltando de bike, trazendo as paradas. E a gente tem também a questão da energia. É legal a gente ficar confiando também só em gasolina, esses bagulho. Como é que a gente vai fazer? A gente vai cortar lenha, vai fazer um bagulho de árvore, vai ficar com fogão, a gente vai pegar gás da cidade, porque como a cidade vai estar meio abandonada e vai ter excursão e o caramba, a gente podia trazer botijão de gás. É arriscado, mas eu não tô dizendo que eu faria isso, tá? Tô só colocando pra gente poder trocar ideia. Eu acho uma bosta, mas como você acha interessante? Fazer forno a lenha mesmo? Eu acho que quanto mais primitivo, melhor, sabe? Acho que a gente não pode contar muito com o negócio de gás, de botijão também não, porque é muito fácil de acabar. Né, e igual lenha, a gente, por exemplo, se a gente está no interior, a gente vai ter muita árvore. Tem geradora então, manivela. A gente pode, também, a gente pode pegar e, sei lá, assim como a gente tem a bicicleta, a gente pode ter uma bateriazinha ali para, sei lá, um caso muito extremo, por exemplo, para um caso assim de saúde, sabe? E a gente precisa de algum equipamento do hospital, nem que seja um desfibrilador, que precisa de uma bateria. Vai trazer a bicicleta. Gente, esquece o bagulho de tecnologia. Isso não vai dar certo, vocês vão matar todo mundo. Não dá. É por isso que eu prefiro tem gerador manual? Tem. E torcer pra primitiva sempre funcionar. Uma coisa que funciona bem é moinho, né, cara? Se tiver, por exemplo, rio ou tiver bastante vento no lugar, um catavento ajuda. O catavento é você fazer. Pelo menos pra algumas coisas, né? Você precisa de força motor, você pode fazer com isso, né? Acho que já ajudou um pouco. Sei, mas eu acho que não é viável num apocalipse zumbi. Se você fosse pra uma cabana morar no interior, eu acho que seria viável. Um moinho, ou um monjolo, o que seja, tá ligado? Seria maneiro pra bater um grão, alguma coisa. Até porque a gente não vai ficar muito tempo nesse lugar, né? Vai ter uma hora que a gente vai ter que sair, porque tudo vai começar a ficar longe. E a gente vai ter que se locomover. E outra, durante todo esse papo que a gente tá falando aqui, etc, os zumbis lá na cidade estão também se locomovendo. Então, por exemplo, a gente vai num mercado hoje e consegue alguns suprimentos. Amanhã a gente não pode voltar nesse mesmo mercado. Porque hoje ele tava numa boa, né? Mas será que amanhã ele não vai ter apinhado de zumbi na rua e o cacete? Então a gente também vai ter que, né, conhecer bem a cidade, levar pelo menos um mapa, alguma coisa. Mas apesar que já era, não levamos mapa. Eu peguei o mapa. Aí é que tá, velho. Eu já acho vacilo, cara, ir pra qualquer lugar, tá ligado? Ah, a gente vai ficar aqui pra sempre? Não. Porra, vocês não estão me entendendo. Só segunda o Raul vez, que já. Questionou. O Raul questionou todos vocês, não estão me entendendo. O mundo não tá me entendendo. Ó, pessoal, agora assim, eu acho vacilo ir pra um lugar onde você não conhece nada, tá ligado? Isso aí eu acho errado, porque... O cara vai num... Pronto, por exemplo, eu acho que, já que assim, situa mais em São Paulo, tá ligado? Colinas não seria um lugar bom não, Febrini? O lugar onde tu mora aí? Interior pra, de Colinas estabelecer. Seria bom. Porque, tipo, aqui em Colinas é uma cidade pequena, só que aqui já tá chegando a 3 mil habitantes. Então já seria, vamos pôr aí, 2.500 zumbi, chutando baixo, né? Então aqui é legal por quê? Porque ao redor tem muita floresta. Então aqui no interior daqui de onde eu moro, interior do interior seria bom. Eu conheceria as ruas aqui realmente como você falou. Acho que seria interessante, né? Mesmo sem mapa. Eu penso nisso, porque, por exemplo, aqui onde eu moro, que é praia, tá ligado? Tem pouca gente, a casa ela é grande, já tem, tipo, muro de alvenaria e tal, além de defesa que o cara faz, mas, além disso, você tem um conhecimento de onde você tá, tá ligado? E aí eu sei que vai ter em tal lugar, tem um mercadinho. Principalmente, velho, esses mercadinhos pequenininhos, tá ligado? Sim. Esses armarinhos, esses negócios. Que vocês, porra, tem uma casa na rua do lado que lá vendia coisa e, tipo, tá abandonado, tá ligado? Eu sei que já é um lugar legal pra começar. O pra engraçado fazer incursão, de, você diz, vê, né, Wilde? Pra fazer incursão. É, isso. Pegar pra mantimento, fazer incursão, né? Então, você sabe onde tem coisa perto, onde tem coisa longe e tal. Porque o engraçado de filme, série em zumbi, é que é foda, velho. Tipo, a realidade da galera lá nos Estados Unidos é outra. Sei lá, mercado, só tem aquele mercado lá na puta que pariu, mas que, tipo, tem tudo e tal, e todo mundo vai pra lá. Aqui no Brasil não, tá ligado? Porra, aqui perto de casa, meu irmão, o que tem de mercadinho, o que tem de coisa pra você ir pegar? Até armazém, tá ligado? Tem uns 4 armazém perto de casa, tá ligado? Desculpa, só um ponto. A gente vai ser abençoado pelo mundo líquido que a gente falou no ACC já, né? Porque graças ao mundo líquido, no mercado, você tem tudo. Então a gente vai no mercado e já volta com um caminhão de coisa, né? Só vai ser difícil levar nas bicicletas. Caminhão não, porque não tem caminhão. Aqui em casa tem um açaí, pô, dá pra pegar bastante coisa ali. Poxa, tem açaí no fundo gigante. De casa, menino. Não, mas esse mercado grandão assim, eu acho já a ideia errada. E aí você tem que ir com cuidado, tem que planejar direitinho. Sim. O que vai ter de gente. Primeiro que pode guardinha ser um lugar, um que ponto virou de refúgio. Zumbi, essas coisas não, eu tô dizendo assim, ou pode ser um ponto de refúgio, e aí, tipo, um negócio pra gente tocar lá no final, né? De que o cara vai chegar lá e você pode ser recebido a tiros por outras pessoas que estão defendendo, mas isso aí é pra depois. Ou então ser um lugar, tipo, uma redoma de zumbi, tá ligado? Você se fudeu, entrou e se fudeu, tá ligado? Lugar fechado é um problema, né? Porque se tiver fechado e o cara virar zumbi lá dentro, deu pro cara sair. Por exemplo, um prédio, né, de muitos andares. Se o cara virar zumbi no décimo andar, vai ser muito difícil ele chegar no térreo. Então as pessoas pensam, nossa, se der um apocalipse eu vou subir pro último andar. Cara, até você chegar lá, você vai ter que passar por tanto zumbi. E outra, se você chegar lá e ficar, vai ser tão difícil você descer pro térreo pra pegar mantimento, fazer essa manutenção que a gente tá falando, né? É perigoso estar apinhado de zumbi lá embaixo no térreo. E aí, como é que você faz? Você sobe e aí se ele subir atrás, você faz o quê? Você tá voando? E outra coisa. Quanto mais fácil for a sua locomoção pra sair de um lugar ou pra ir pra esse lugar, melhor ainda. Igual a casa aqui do lado, o mercadinho do lado da casa seria ideal mesmo. Importante a gente pensar o seguinte, cara. Por mais que a gente tente ser coerente com as coisas, a gente não tem como prever o que vai acontecer. Então o mínimo que você pode fazer é tentar pelo menos se manter dentro da sua zona de conforto. Ou seja, ficar no lugar que você conhece, né? E pra pegar coisas que você sabe, num lugar que você acha que vai dar pra pegar. Mas não dá pra contar com isso. Então realmente tem coisa, por exemplo, que eu tava pensando em falar sobre isso. Você falou, por exemplo, sobre energia e tal. A gente, a própria parte de comida e tudo, tem coisas que se dá pra você plantar e que são rápidas de colher, entendeu? Que colhe em uma semana, 2 semanas, sei lá. Então, tipo, sei lá, não, mas não o sei que, como é que por é, exemplo? Isso não é um ponto de vista. É, o quê? Batata é uma coisa que um boi sai rápido. Dá pra... Não. É um boi, exatamente. Vamos plantar um boi que é bom. Sai carne seca. Batata em uma semana? Caralho. Não é uma semana. Não falei que é uma semana. Mas isso é importante você ter algum lugar que você for que já tem negócio, algum tipo de plantação. Nem que seja uma fruta, alguma coisa assim. Então, quando for pra... Ah, vou pra esse lugar. Pô, pelo menos vai num lugar que já naturalmente já tem alguma coisa. Você não pode contar que você vai no mercado e vai achar alguma coisa. Seja ajudar. Eu acho que... Entrar no mercado. Eu discordo desse ponto. Eu acho melhor a gente contar com os enlatados, cara. Porque existem enlatados e produtos como, por exemplo, o mel, que são produtos essenciais, assim, pra vida e tal, que eles têm uma validade fodida, eles duram muito tempo. E o Outbreak aqui, a gente vai ter que aguentar vamos pôr assim, um ano. Vai ser o que a gente vai falar no final, né? Então, acho que a gente tem que se preocupar nesse momento com esse tipo de comida enlatado, porque, cara, plantação tem que ter colheita. Quando você vai fazer colheita... Você vai usar água pra você. É, e outra, colheita é um tempo, tem que pôr uma pessoa, é um trabalho do caralho cuidar da lavoura, cara. Os caras que trampam com isso, eu diga. Então, eu acho que optar pelos enlatados vai ser foda. Vai ser uma privação de comida. É, tem salsicha enlatada. Então, salsicha enlatada que dura até 6 anos, cara. Porra, exatamente. É essa? Os caras metem conservante até o tal. Não, eu sei disso, cara, mas você imagina, como é que vai ser pra catar isso? É isso que eu tô falando. Pra você fazer incursões pra pegar isso, no começo você vai pegar, daqui a pouco vai ficando mais difícil. A mão do Wilde é grande, cabe coisa não pra é complicado. Primeiro que, uma coisa fácil de arrumar são os não perecíveis, Que aí, tipo, saco de feijão, saco de arroz, não sei o que e tal. E aí, questão de enlatado que o Febrino falou, é uma boa pra ir, o enlatado vai vir depois, tá ligado? Bem depois. Depois que o cara... É na manutenção, né? É, depois que o cara consumir isso aí e tal, que é bem mais fácil de arrumar, tá ligado? Aí o cara vai pro... Vai pros outros. Essa parte da estação e colheita é interessante e tal, não sei o quê. Mas é na hora de você pensar num lugar fixo, tá ligado? Depois que passar o outbreak, né? Eu penso 7 meses, eu penso bastante, tá ligado? Porque eu penso 7 meses muito tempo, cara. Pra você ficar catando lata e tal, ficar 7 meses. Dependendo do tamanho do grupo das pessoas que estiverem com você e tal. Não, seria a gente aqui. Tem que ser um grupo pequeno, então. Quem tá na cabana somos nós 5. Então eu acho que dá pra manter, tá ligado? A batata, você falou, Oliveira, ela leva de 7 a 8 semanas pra crescer. Se ela for muito bem cuidada num solo muito fértil. Então, cara, são 2 meses pra essa PC, é muito tempo. Sem agrotóxicos. É, não dá pra, contar. Eu penso diferente, mas tudo bem, eu entendo. Cada um tem... Mas como você pensa diferente? Você pensa que a batata vai nascer daqui uma semana? É, mas não é questão de pensar diferente, Oliveira. Você vai ficar 2 meses sem comer nada pra comer 2 batatas. Logo nasce. Se o Matt Damon coloca esse mate, a gente consegue. Puta boa! Agora sim. Agora eu acredito na putação. Não, e assim, eu acho que a gente tem que pensar muito que acabou 3 refeições por dia. Acabou. Você vai comer quando você estiver realmente com fome. O negócio que o Woody falou do arroz vai ser essencial, porque é um carboidrato bom, que sustenta, que dá uma energia maneira. Então, cara, vai ser fazendinha samurai. Enche o bucho de farofa e já era. velho. Pô, farinha, tá ligado? Que é um negócio que vai ter bastante. Enche, né? Dá pra arrumar de saco. Aí é que tá. Por isso que eu comecei falando daquela parte de, tipo, você tá num lugar onde você realmente conhece, tá ligado? Porque, meu irmão, o cara tem... Beleza, tem essa questão de tipo, mercadinho e tal. Mas, cara, restaurante, tá ligado? Esses restaurantezinho de bar, barzinho, essas coisas. Meu irmão, o cara vai no almoxarifado, tá ligado? E chega lá, de qualquer restaurante, vai ter um almoxarifado cheio de macarrão, cheio de feijão, exato, cheio de arroz, né? Tá ligado? Eu acho isso é outra coisa pra você pensar. Eu acho que o recurso da cidade, cara, ele é muito maior até do que isso, porque a gente ainda tem as residências. A gente tá falando aqui de mercado, coisas assim. Mas no último caso, você pode entrar na casa das pessoas. Com certeza vai ter alguma coisa ali, um arroz, um feijão, um macarrão, alguma coisa. Eu queria levantar um ponto aqui, ainda nessa questão da alimentação, que é muito... Você vê como a comida é importante, né, cara? A gente tá um tempão na comida, né? A gente nunca pensa nisso, comida, né? É, cara, sempre quando eu leio alguma coisa de história ou algum livro de guerra, eu sempre penso na comida e ninguém leva a comida a sério, cara. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, logo nas primeiras semanas a gente tem que fazer um negócio chamado hack, que pra quem já comeu carne seca, já viu carne seca sendo feita, sabe como é que é? É como se fosse um varal, dá pra fazer com galhos, eu sei fazer. Sim. E de fazer alguns varais desse aí, pegar as carnes logo, né, fazendo essas excursões, trazer as carnes ali e colocar pra secar. Porque, cara, depois de fazer um charque ou uma carne seca. Porque depois de um mês, a famosa carne defumada, né? Pra falar de uma maneira geral, assim. Se quiser fazer até uma fogueirinha embaixo que acelera o processo. Depois de um mês, cara, todas essas carnes vão apodrecer em todo, sabe? Se a gente não for caçar, que aí vai ser foda também pra caçar, porque não é tão fácil assim você caçar um bicho no meio do mato. Vai ter que fazer muita carne seca, né, cara? Hoje em dia não tem tipo, bicho pra você ficar caçando, tá ligado? É difícil achar pra caçar, né? Sei lá, no Pantanal, tá ligado? Uma coisa que... É aquele negócio, né? A gente vai ter que deixar de ser humano. A gente quer sobreviver, cachorro. Cara. Outbreak. Cachorro, Wilde. A gente vai ter que comer muito cachorro. O que mais tem na cidade? Cachorro e gato. E se a gente estiver perto de algum zoológico, alguma coisa assim que tenha animais, uma polícia montada, uma porra assim, tem que matar os cavalos pra comer também. Cavalo é uma carne que os mongóis comiam adoidado, né? E um monte de antepassado dos chineses também comiam e tal. Não é uma carne, vamos dizer assim, eticamente apropriada, né, nos dias de hoje, mas, cara, a gente vai ter que comer de tudo, porque a carne é essencial, a proteína é essencial pro ser humano. A gente pode conseguir soja? Pode, mas, cara, a proteína animal, cara, ela dá uma sustância, como dizia minha avó, ela vai sustentar a gente por muito mais tempo, de uma maneira muito melhor, assim, sabe? Proteína animal é quase que essencial pra vida, né? Pode comer gente também? Em último caso. Meu melhor Deus, não. Em último caso. Não, se morder meu dedo, eu dou um tiro na cabeça. Porra, cara, meus 10 dedos já acabaram. Vamos comer os dedos do fulano agora. Você até falou um negócio de soja. Eu acho que proteína de soja também é uma ótima. Como é seco, tipo, é uma ótima opção. Tipo, não tem mais nada, pô. É uma proteína válida, entendeu? E não, também sim, se acha com uma certa abundância. Então, sim, é mais fácil de hoje em dia encontrar. Mas aí a proteína animal vai fazer falta, cara. Vai fazer falta. Porque uma pessoa não, que tem que cresceu... ter tudo, mas aí acabou, você come isso, né? Tipo, é, sim. É que nem inseto. Que não tem você vai comer inseto também. Gato. Se tiver inseto, sim, come. Inseto é uma ótima proteína. É uma das melhores proteínas que tem. É uma porcaria comer, mas vai ter que comer. Nafimen também é bom. É. Olha, eu sei fazer carvão. Então, carvão a gente ia ter. Pra poder pôr na fogueirinha, fazer, né, as nossas fogueirinhas aí pra defumar. Então, sei fazer lá. Só tem um pouquinho de barro, um pouquinho de água. Pode ser até água da chuva. Dá pra gente fazer carvão. Vamos falar um pouco aqui, então. Eu sei acender fogo. Eu sou um bom amigo. Eu sei contar piada. Cada um. Eu sei cozinhar. Eu consigo fazer coisa boa com ingredientes ruins. E o Wilde vai de bicicleta. Pelo menos aumenta a moral. É, o Wilde vai de bicicleta. Eu vou ficar magro. Eu vou andar tanto bike que eu vou ficar magro e ninguém vai me pegar. Aí. Pegando esse ponto que o Wilde falou, de vai ficar magro, não sei o quê, tem um ponto que eu tenho que trazer aqui, que tá, né, sempre esquecido aí, principalmente no Walking Dead, ninguém leva isso a sério. Primeiro lugar, as armas, isso aí a galera até leva um pouco a sério, mas em segundo lugar, o treinamento, cara. Primeira coisa que a gente tinha que fazer, as armas, que a gente falou no começo, né, fazer a fenda lá nas enxadas, colocar a coisa, aquela que fazer lança, fazer esses... essas lanças cortantes de lado, facão, machado, a porra toda. Ok. Segundo lugar, a gente tem que fazer o treinamento, cara. A gente tem que treinar diariamente. Diariamente. Porque a gente tem que ficar foda. A gente tem que ficar foda. Até no Nerdologia mesmo, o Atila falou isso aí. Pra quem não conhece Nerdologia, um ótimo canal, assinem lá que é foda pra caralho. Ele falou, você tem que ter reações no apocalipse zumbi, cara, que sejam quase que automáticas, tá ligado? Como, sim, por exemplo, quando você entra no banheiro e acende a luz, mesmo com a energia, tá sem energia. Então a gente tem que treinar muito, principalmente a galera das incursões. Porque a galera das incursões ia ter que ser uma galera, sim, fixa, tá ligado? Não ia poder ficar mudando. Tem que ser os mestres. É. Quem seria de nós três aqui a galera das incursões? O Wilde, Olivier e Raul. Eu fico lá de boa. É uma pessoa pequena, safado, também, cara. Porque dependendo do local que chegar e precisar passar numa passagemzinha pequena, então, claro, né, que teria a Sally também. Ah, então vai os quatro e eu fico lá sozinho. Ah, fica deitado lá na rede de boa. Não. O Wilde não vai na excursão porque ele vai estar andando de bicicleta. Então já exclui o Wilde. Mas é excursão, não é escola, não, cara. Olha só. Excursão. Ô, motorista, a mãe morreu. Não tem medo de morrer. Ai, ai. Tem que levar o Wilde, porque o Wilde ele é mais gordinho. Então, se for morrer alguém, vai morrer ele primeiro. Aí a gente sabe. Não, vamos lá, vamos estipular de forma séria. Os dois caras que eu acho que seriam os mais adequados pra isso seria eu e o Wilde. Vai os dois, então o Olivier tinha que ficar, porque o Olivier é o outro mais forte, só que infelizmente o Olivier não é tão jovem quanto a gente. Então poderia ficar por quê? Porque lá na cabana também vai precisar de defesa. Ficar só o Raul e a Célia vai ser fora deles defender. Se der alguma merda, alguma zica. Eu vou ser a primeira a correr. Poço, caralho, essas porra. E vai ter coisa pra fazer, vida, cara. Administração da comida, organização, a coisa toda, sabe? Então, eu e o Wilde teria que treinar muito, cara. Nosso dia seria fazer incursão, comer e treinar, tá ligado? Dormir, lógico. Exatamente. Então, tem que treinar de uma maneira foda pra ser um cara foda. Lógico que a gente não ia lá procurando briga, ia no stealth. Mas se tivesse o caso de brigar, a gente ia ter que ser muito bom de briga, cara. Ia ter que ter ultra. Se tivesse o caso de brigar, a gente ia ter que ser muito bom de correr, tá ligado? Correndo. O importante é o seguinte, cara. Tem que levar em consideração que, infelizmente, você provavelmente vai ter que acabar matando algum ser humano, né? Vai acontecer isso uma hora. Pode acontecer por defesa, entendeu? Então você tem que se preparar psicologicamente pra ter que encarar um outro cara que eu vai estar com sentido te matar também, entendeu? Eu sou um cara frio. Mas a gente chega lá. Mas a gente chega lá. Quando for falar das relações sociais, a gente vai falar de toda essa loucura. Eu vou matar o Olivia porque ele é traíra. Eu tenho certeza que ele vai trair o grupo. Que isso, cara? Nós não, ele já queria deixar o Wilde. Ele quer matar o Wilde aí. Ele quer deixar o Wilde, mano. Eu não quero matar ele, mas se ele morrer, não é culpa minha. Vamos jogar o Olivier no fosso. Nossa senhora, eu vou fazer uma religião, né? A religião do fosso. Então vamos lá, então. Continuando. Beleza, a gente já tá com as nossas armas. Tem as armas lá na cabana, né? Defesa ali, local mesmo. Tem as nossas armas de fora. Eu tava até pensando, uma coisa que seria interessante, o fosso vai ser ao redor da cabana, mas não vai ser grudado na cabana, vai ser um pouco longe, né? Talvez, não, né? Pelo menos uns 10 metros ali, né? Um círculo grande. grande, assim, e tal. Então, cara, seria interessante a pessoa ficar sempre de olho ali, sempre que pudesse, não só quando fosse encher aquela coisa toda. Ficar de olho o tempo todo pra ver o zumbi, né? Como que é o comportamento dele, o que tá acontecendo com ele, porque a gente sabe que tem um monte de evolução de zumbi, esse tipo. Eu peguei um binóculo. Né? O Raul pegou um monte de coisa escondida no coisa, ninguém viu. Né? Toda hora ele parece com uma coisa na bolsa. É. Parece bolsa de mulher. Tem uma máquina aqui. Bolsa do gato Félix. Caraca. É a bolsa. O cara tá escondendo isso o tempo todo. Ele tava querendo negociar com a gente por um pedaço de carne. Ah, tá precisando do binóculo? Daqui a cinco meses. Daqui a cinco meses o Raul fala: ah, cansei desse zumbi. Aí tira a cura, tá ligado? E sai curando todos os zumbis. Nossa. Pô, o que tu falou antes? Eu deixei porque eu vou fazer um filme. Eu sou aquele negociador do Resistivo 4. Ó, vamos lá, vamos estabelecer só mais uma coisa aqui antes de pular pro resto do programa. Onde que a gente tá? Porque eu acho São Paulo legal, aquela coisa toda, mas eu acho que se a gente estivesse lá no Pernambuco seria muito mais foda, cara. Interior de Curitiba. Interior de Curitiba? Por quê? É, porque tem muita gente. Eu acho que região serrana também é bom, cara. Olha o que eu acho que lá pra. Vocês ouviram o que o Raul falou? Eu falei, por que ele falou? Tem muita gente bonita lá. Caramba, tem zumbi bonito, zumbi modelo. Raul, ele quer. Ele quer transar. O Raul só quer transar. É, tá querendo pegar as zumbi gata. Mas isso assim, aí. Eu acho que lá pra Mato Grosso do Sul também seria uma boa. Porque... Não, mas aí é muito longe. Nós temos que ver a nossa galera aqui, ó. Nossa, que galera. Mas é perto pra mim. Nossa, tá bom. Que egoísta, mata ela. Pernambuco é do lado aí, pô. Como se Pernambuco fosse louco. Acabou, vamos fingir que tava todo mundo em São Paulo. Ó, beleza. A gente ia pegar o Pernambuco. Ó, calma aí, só pra Célio ficar sabendo, daqui em Pernambuco é mais longe do que daí em Pernambuco, Célio. Você tá aí do ladinho aí, ó. O problema é a água. A gente vai beber aqui, mas graças, vai ter um calor do cacete. Sem água, pô. Em um lugar mais, quanto mais quente, mais difícil pra você armazenar seus alimentos. Eu não tô falando porque é aqui, eu moro aqui, eu nasci aqui, eu cresci aqui. Mas aqui é quente, tem rio pra caralho, e fora que pra armazenar comida é muito melhor do que no Nordeste, desculpa cuidar algo, mas... Mas por quê? É muito quente aí, é muito quente. Ué, pô, no Pará também é quente. Não sei onde a gente tá. Vamos entre o Sul aqui, e o Sudeste, que não é tão quente nem tão frio. Mas aí preserva muito, cara. Mas aí vai preservar muito o zumbi. O zumbi numa região frio, ele vai durar 10 anos, filha da puta. Então eu vou morar em Atlântida, porra. Vai tomar no cu. What the fuck? Se ele tá falando que aqui é quente, como se a gente estivesse dentro do vulcão, tá ligado? É, calma, Célio, a gente. Não, mano. Na questão de comida, a gente tem não perecíveis e enlatados. A gente não tá com carne. A gente, outra, a gente vai fazer carne seca, cara. Carne seca vai durar pra caralho. Tá ligado? O bagulho tem uma durabilidade fodida. Minas Gerais. Não, para. Interior de Minas. Minas, eu não sei. Acho que seria um lugar bom, Minas. O foda é ficar comendo queijo. Porque não, é Planalto. A Jéssica... Lá nasce queijo nas plantas. Ah, então, agora, vamos ficar agora onde? Só. Vamos estabelecer esse lugar. Diga, Wilde. Agora, vê só. A Sally falou da questão do Pará. Eu acho que uma questão interessante de lugar é realmente... Acho que ter um rio cobrindo algum lado do seu abrigo, acho que é legal, velho, também. Aqui em Colina tem três rios, foi assim, vamos ficar aqui. Não, então, a gente tá vendo justamente isso. Então, mas é aí que eu tô falando, o negócio da temperatura. É, porque, por exemplo, aqui é São Paulo, mano. Aqui é uma loucura temporal do caralho. Tem hora que chove, tem hora que é um sol pior do que o de Pernambuco, tem hora que é um frio pior do que o Rio Grande do Sul, aí daqui a pouco tem um clima que tá uma garoa que dura uma semana, tá ligado? Aí daqui a pouco volta um calor infernal, isso é muito ruim, essas intempéries, assim, deixa a gente maluco, porque a gente também vai ter que ver a questão das vestimentas. Então o cara sai, se molha, volta, tá frio, põe blusa, sai, tá um calor do caralho, aí volta suando, sabe? Tá um calor foda de manhã, o cara sai pra fazer uma incursão, chega na tarde, tá um frio desgraçado, porque aqui em São Paulo, quando começa frio e chuva ao mesmo tempo, você, pra morrer congelado não precisa muito não, sabe? Isso vai deixar a gente maluco. Qual que é o clima do Acre? Ó, quer ver um lugar bom? Espírito Santo, ninguém lembra dele, aí vai ser bom que vai ter pouca gente lá. Nem os zumbi vão lá, né? Não, pô. Então bota Roraima. Bota Roraima. Não, mesmo, eu já entendi que o Febino, ele quer estar pelado em Pernambuco. Pronto, vamos. Não, mas a questão que você levantou do calor de Pernambuco é interessante do segundo ponto de vista, que eu não tinha pensado, que é a questão da água. Uhum. A gente, vamos dizer que a gente fica em Pernambuco. Eu tava pensando muito nisso, porque assim, aqui também é muito quente, assim como no Nordeste. Aqui a gente tem a vantagem de ter uma floresta, entendeu? Por isso que não é tão quente, não chega a ser tão quente igual lá. Mas então, lá mas assim, aqui tem esse muita que é água. É a questão, entendeu? Eu sei. Quando você tá puxando pro Pará, você tá puxando pra alguns pontos que tem em vários outros lugares. E o Pará não vai ser um agente tão bom na decomposição, por conta também dessa umidade que tem. Por exemplo, no Amazonas, o zumbi vai durar, cara. O corpo que fica dentro de um pântano, ele fica preservado até mais de 100 anos. Porque tem toda aquela questão da umidade, aquela coisa toda. A flora e a fauna. No Amazonas e no Pará, tem um pouco disso, entendeu? Eu tô pensando mais nessa coisa do zumbi. Primeiro que a gente tem que pensar o que eu tinha falado antes. O lugar tem que ser conhecido. Eu não posso botar lá no interior de Cuiabá, porque quem é que conhece o Cuiabá pra caralho? O que eu tô querendo ver são os pontos bons, tá ligado? Que aí, por exemplo, onde a gente mora, no caso, se fosse começar... Cidade, né? Se fosse começar... Se começou a apocalipse de zumbi, tá todo mundo... E tá nós juntos, tá ligado? Então, a gente tem que ter um prólogo antes de uma desculpa de por que a gente tá junto. Mas calma aí. E onde é que vai estar? A gente começou junto num lugar só. A gente só tem que estipular qual lugar. A gente já tá junto. Senão vai virar uma loucura. Certo. Vai demorar um mês pra chegar aí, vai ter uma confusão, não vai ter trem, não vai ter ônibus, não vai ter nada, vai ter que ir a pé. Não. Mas eu não tô falando disso, não. Eu sei, eu tô entendendo. Eu não tô falando disso, não. Eu tô dizendo assim, antes a gente se juntou em um lugar e aí deu a merda e a gente foi sobreviver, tá ligado? Não tô dizendo vamos pra lá, tá ligado? Sim, a gente disso. Já tá junto. Aí, certo. Ó, vê só, o que eu acho de, por exemplo, ficar daqui de Pernambuco e ficar por aqui, aqui em Gaibu, na cidade que eu moro, no lugar que eu moro. Porque, tipo assim, esse ponto que a Célia levantou é fora da água. Só que eu acho que vale a pena a gente beber um ou dois copos d'água a mais por dia e ter uma decomposição dos bichos de até 2 ou 3 anos mais rápido, entendeu? Pô, se a gente ir pra um lugar quente como Pernambuco, vai acontecer duas coisas com o zumbi. Primeiro, vai acelerar a decomposição dele. E segundo, vai entrar naquele processo de ressecamento, que é aquela coisa da mumificação. Quando ele fica mumificado daquele jeito, ele vai ficar tão duro, tão seco, que é o que acontece com as múmias no deserto, que ele vai perder mobilidade, cara. Ele vai ficar fraco, ele vai perder resistência. Daqui a pouco ele não vai conseguir nem andar mais, ele vai virar realmente uma coisa seca, uma uva passa. Se ele não virar uva passa, ele decompõe rápido. E esse tipo de decomposição vai levar no máximo 1 ano. Essa é a minha questão do Pernambuco. Poderia ser o Ceará também. Nordeste, sim, vamos colocar. Mas eu entendi agora, antes eu não tinha entendido direito, mas agora eu entendi a questão da decomposição do zumbi. Nesse caso, eu concordo, sim, com o Pernambuco. Brands. Vamos finalmente passar 1 mês aqui nessa cabana, nesse estado de sobrevivência. Como vocês ouvintes puderam ouvir no tema passado aqui, na vírgula passada, a gente tava numa discussão do caralho só pra estabelecer um negócio, né? Imagina a gente no apocalipse zumbi, todo mundo com fome, cagado, fudido. Caraca. Como é que vai ficar as nossas, né, relações pessoais, cara? E aí? Eu trouxe Monopoly. Eu trouxe Uno. Uma coisa que o Raul falou que de zoeira, mas é interessante a gente abordar, que é o negócio dos jogos, né? A própria NASA, ela diz que quando os astronautas ficam confinados lá, né, nas bases, muitos anos, aquela coisa, não pode ter nenhum tipo de jogo competitivo. Tipo, dama, xadrez, não pode, porque os caras enlouquecem, levam o pessoal, faz torneio, vira uma loucura do caralho. Pegando isso aí que o Febrino falou, que eu já tinha visto também, e tipo, não pode ficar um negócio competitivo, senão você vai ficar putaço. A gente tá putaço aqui e a gente é tudo amigo, porque não conseguiu ficar em Pernambuco, Pará ou no Cuiabá, tá ligado? A gente já tá putaço aqui. Coitado do Cuiabá. Por isso que o melhor jogo pra gente ficar bem psicologicamente e tal, seria o RPG. Porque a gente tá todo mundo... Vai ser unido, vai ser sempre um grupo. Só não pode ser a temática zumbi, né? Matar, eu mato ele no RPG. Na vida real. Depende de quem é o mestre, né? E ó, o bom do RPG é que tem essa coisa do trabalho em equipe, né? O grupo tá sempre junto, não sei o quê. Tem aquela coisa do exercício da imaginação. E no RPG você coloca situações adversas que as pessoas trabalham lá e às vezes aplicam na vida. Então o Olivier falou brincando, só não pode ser de zumbi e tal. Até poderia ser. Poderia ser até da hora da gente fazer pra poder sair de situações, né? Vamos jogar um RPG que a gente tá num mercado e foi cercado por zumbi. Como é que a gente sai? Fazer uma brincadeira assim, né? Pra ao mesmo tempo também... Se torna um planejamento, né? Exatamente. Exatamente, né? Viram estudos de caso. Exatamente. Livro também. Livro eu também acho boa. Esses dias eu peguei o Crônicas de Arthur aí, que a Sally deu, e tipo, li 100 páginas de uma paulada. Eu fiquei tipo 4 horas lendo. Se eu ficar 4 horas longe do grupo lendo, cara, é foda, tá? Mas é se você ler pra gente... Só se tiver um clube de leitura. Ah, vamos discutir hoje. É legal, né? Ler em voz alta. Ler em voz alta, né? É. Eu tô pensando aqui agora. Todos os nossos hobbies, etc, aqui na relação social, vai pro saco. Por exemplo, eu e o Yuri, a gente gosta de escrever. Fudeu, né? Ouvir música, esqueça. Seria maneiro a gente conseguir roubar um violão na cidade pra poder fazer pelo menos, né? Apesar que barulho é foda. Faz muito barulho, Puta, nossa, cara, que inferno. Se depender desse dia, eu tô ferrado, porque eu não sei nada de cantar. Ai, cara, daqui a pouco a gente zumbi vai ser infernal, cara. Não vai ter nada pra fazer, não tem celular. Se a gente cantar Los Hermanos, a gente espalha todo mundo. Ah, não, não. Aí, se tocar o primeiro acorde Los Hermanos, eu pulo o primeiro zumbi que aparecer. Mas no poço. Não, Los Hermanos, não! Vamos brincar de morto-vivo. É, cara, mas ó... Mas sabe que tem que rolar. Los Hermanos e Legião Urbana tem que rolar, né? Que senão... Não, vai tomar não. Não tá pegando o violão certo. Então vamos lá, ó. O RPG é maneiro, mas a gente não pode se exaltar. Fazer o bagulho na encolha. Beleza. Não vai ter muito negócio de caderno, essas porra, vai ser foda. Ou se a gente na for encolha, pegar viu, isso... Hidalgo? Nada de gritar. É, o Juízo vai ficar louco, porque ele não vai poder gritar. Caderno, esses bagulho, cara, vai ser um problema sério também, né? Porque, tipo, será que vale a pena pegar um caderno quando você pode pegar uma garrafa d'água, tá ligado? Eu gostaria muito. Ah, pode ser. Igual tu falou, a gente precisa administrar... a gente precisa administrar comida, essas coisas assim. A gente tem que manter um controle, querendo ou não. Então, seria uma boa. Não precisa exagerar e um caderno pra cada coisa, sabe? Sim, é que eu tô... Como a gente tá falando das relações... Outra coisa também, até pra controlar o tempo, né? A controlar o tempo, saber quantos dias estão, quanto tá, quanto você conseguiu achar, qual lugar que você já foi, qual você não foi, esse tipo de coisa, às vezes depois de um tempo você esquece, mano, você se confunde. É. Então às vezes você fala assim, ah, tal lugar não é bom, às vezes você fazer um mapinha pra, olha, ali naquela cidade é meio ruim, aqui é melhor. Uma agendinha, né? É, mas eu digo como entretenimento mesmo, sabe, né, quiser escrever alguma coisa, quiser fazer um diário, alguma parada, seria interessante pro cara meio que desabafar, sabe? É. Tipo, muitos psicólogos falam, né, às vezes o cara tem alguns problemas, ele é meio bravo, ou qualquer coisa do gênero, ele pega um diário e ele coloca... Eu, Will, desapava com a gente, cara. Não precisa ficar bravo, não. Desapava com a gente. Eu tô puto ainda com o negócio do carro. Ninguém me entende nessa porra. Na primeira semana. Passou um mês, desgraçado, não esquece essa porcaria. Uma coisa que a gente ia ter que fazer, com certeza, é a questão democrática, né? A gente ia ter que exercitar muito isso, porque tudo ia ter que ser a base do voto. Eu sou a favor de que não tenha líder, sabe? Não, eu não sou a favor de que tenha presidente nem nada, porque isso gera confusão, isso gera briga, bagunça. Também não. Tudo tinha que ser voto e vamos por um exemplo, voto aberto, né? Olha, vamos pra tal lugar. Tem opção 1, 2 e 3, votem. Aí nego ia lá e botava e a gente ia eliminando, fazia uma votação sempre simples, vai... Né? Então, assim, esse bom de voto é bom, só que sempre vai sobrar a última essa questão se ficar parcial, né? Aquela coisa de 2-2 votaram, aí vai sempre sobrar um. Eu espero que ninguém fique com raiva e o último que votava... É só mostrar ao mesmo tempo. É só mostrar os votos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acho melhor voto aberto mesmo. Por exemplo, o Yuri votou no A, a Célia votou no A, você votou no B, o Olivier votou no B e eu votei no B. Todo mundo vira ao mesmo tempo e não tem confusão, sabe? A gente tem que exercitar isso. Vai no dedinho, né? Um ou dois. Dois. Sem falar que a gente é tudo amigo, tá ligado? Tem essa questão, porque, de novo, normalmente nos filmes é a galera que nunca se viu e tá junto lá, tá ligado? Aí fica difícil. A gente como amigo, pelo menos a gente já conhece. Não, eu sei que uma hora, principalmente depois de um mês e tal, a galera tá meio cheio. Mas, cara, tipo, pelo menos isso ainda tá na... Ainda fica na frente, tá ligado? Ah, não, o cara vai pensar duas vezes e tal. Claro que eu não vou confiar nisso também, mas pelo menos tem isso, tá ligado? É, cara, eu tenho que pensar outras coisas também. Tem dois lados dessa moeda, né? Um lado que, pô, a gente pode estar um de saco cheio do outro e tal, não sei o quê, porque, né, tá passando por um estresse muito grande, mas por outro lado, também a gente só tem a gente. A gente não pode confiar em mais ninguém no mundo. A gente não tem outra família. A gente virou uma família, entendeu? Então você tem que realmente... Não pode brigar e, não vou falar mais com fulano pra sempre. Cara, você tem que resolver o problema e você tem que voltar a falar com fulano. Porque você depende dele, ele depende de você, entendeu? Não é uma comunidade com 50 mil pessoas. É uma comunidade com 5. Então você tem que se virar, meu. E voltar a conversar e resolver os problemas. Né? Tipo, é um casamento assim, sabe? Todo mundo tá junto nessa e um depende do outro, cara. Não tem como. Eu eu acho que nesse caso o caderninho seria uma boa. Tudo bem que vai ter hora que você vai xingar o outro no caderninho, mas é uma boa, assim, porque às vezes você precisa de um momento só com você pra extravasar sozinho. Uhum. Então, eu gostei da ideia do caderninho. Mas ao mesmo tempo tem que esconder muito bem escondido, porque se alguém bem achar escondido. O caderninho do outro, vai ser um apocalipse na cabana. Apocalipse dentro do apocalipse. Ah, importante é isso, cara. E as leis? Tem que criar leis, cara. Tem que criar leis básicas, tipo de convivência. É, rapaz. Não, já existem essas leis desde que a gente nasceu, Olivier. Não pode matar, não pode roubar. Não, mas tem coisas que vão acontecer que você não tem noção. Pois sei é. Lá. Ah, você não pode pegar aquele aquela madeira que você tá nessa posição. Não vai matar, acabou. Acabou, sim. Raul, muito louco. Raul, maluco, oh, caralho. Não pode gritar, o Hidalgo. Vamos lá então. Uma coisa que o Olivier falou ali, que é o negócio de que nós só temos nós mesmos, etc e tal. Beleza, nós somos um grupo ali unido, estamos fazendo todo exercício, caderninho, leitura em voz alta, clube do livro, jogando RPG. É isso aí. Porque é isso que tem, gente. Televisão, tela, esquece. Você não vai ver durante um bom tempo. Uma coisa que a gente tem que se preocupar aqui nas relações sociais são com os outros sobreviventes. Aí é um problema grave, né, cara? Porque aí o bicho pega, né? Por exemplo, se você tiver que matar algum outro sobrevivente e for um conhecido de um de nós, infelizmente a pessoa vai ter que falar, meu, foda-se, pode matar. Vai ter essa de conhecido, não. Pode ser que a gente encontre alguém da família da pessoa, né? Ai, aí é complicado. É, cara. É por isso que tem que praticar o desapego. Desapego de tudo e de todos. Tem que desapegar, cara. Você criou até uma nova família. Entre nós cinco aqui, a gente tem que ser muito unido, mas ao mesmo tempo não tem que se apegar. Como a questão é a sobrevivência, a gente tem que pensar o quê? Esse bagulho de ética, moral, cara, a gente tem... Puta, vai ser um exercício foda. Porque, por exemplo, se a gente tiver com fome, tiver acabando tudo, eu e o Wilde for lá pro mercado, alguma coisa assim. Lá no mercado a gente encontrar uma criança, carrinho cheio de comida, e a gente tiver percebendo que não vai conseguir pegar a comida no mercado, a gente vai ter que pegar a comida desse moleque. E provavelmente a gente tem que matar esse moleque, porque senão ele vai avisar a galera que a gente roubou. Exatamente. Puta, que isso. Nunca deixe ninguém vivo. Puta, cara, e aí haja caderninho pro cara viver com essa culpa. Puta merda, né, mano? Mas aí, ou você vive com a culpa ou morre com a fome. É, cara, vai ser foda. Nossa, que cruel pensar assim. De repente, o próprio moleque vai te matar se ele tiver a oportunidade, cara. Exatamente. Sim, com certeza. Entendeu? Mas aí é aquele negócio, pra uma criança, pra uma criança fazer uma porra dessa, o cara, dependendo do jeito que o cara tiver, puta, é bem diferente do que um adulto fazer isso com uma criança, né? Acho que a questão filosófica é muito maior. Você tem um poder muito maior sobre a criança do que a criança tem sobre o adulto, né, cara? A grande maioria dos adultos, cara, eles sentem uma responsabilidade indireta pelas crianças. Tanto que você anda na rua, se você vê uma criança muito... Não, pode ser qualquer pessoa, tipo, você tá andando na rua, você vê uma criança muito nova parada sozinha na rua, você automaticamente se preocupa. Você fala, cadê a mãe dessa criança? Ela vai atravessar a rua, te ajudar. Aí tem essa questão. E aí, quando você tem que matar uma criança, cara, é foda, cara. Você é louco. Eu acho que pra você pensar assim, vamos pegar ela pro nosso grupo. Seria arriscado, porque um dia ela poderia fugir e mostrar onde a gente tá. Sim, eu acho que dependendo de onde estiver pegando a coisa, não precisa matar a criança. É só simplesmente você prende ela num canto por um tempo e, ó, fica aí virado de cara. Deixa vivo, aí a pessoa vai querer se vingar, vai. Essa criança pegar, vai ser de algum grupo caçar. Também, né? Ela vai ser de algum grupo que vai vir, meu. E aí ela vai falar, foi assim, assim, assado, e correr pra lá. E aí você vai tomar no cu. Puta, são os detalhes, cara. A questão maior é, o que é que esse menino tá fazendo sozinho aqui, tá ligado? Primeira coisa que eu olhei assim, isso é armadilha. Certeza. Tá o menino sozinho no apocalipse zumbi, com um carrinho de comida, armadilha. Armadilha é armadilha na certa. Pode ser também. No meio da rua, esperar, né? É, pô. É que nem você, olha só, dois caras simpáticos numa moto, voltando pra minha direção. Não, mas aí vem daquela questão também, do ponto de vista. A gente pensar aqui agora, sentado, comendo salgadinho, gravando, é uma coisa. Você lá, sabendo que tá morrendo de fome, sabendo que a galera também tá com a fome do caralho, você pensando, meu, tenho que pegar essa comida, senão a gente não vai sobreviver. Porque o exemplo aqui é, você tem que pegar a comida ou não vai dar tempo de pegar outra comida, né? Então, cara, numa situação dessas, você fala, foda-se a armadilha. Se for, tem uma lança aqui, vamos pro regaço. E aí, se você for pegar a comida, matar um moleque e não for a armadilha, aí vai acabar com a sua cabeça, cara. por isso que o exercício que a gente tanto falou lá no começo é bom, porque você tem que sempre estar pronto pro confronto, independente se tiver ou não, você tem que estar pronto. Uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte: o que acontece? Pode acontecer de, tipo, pintar alguma pessoa sozinha e essa pessoa não ter pra onde ir. E de repente a gente fala, pô, vamos ou não adicionar essa pessoa ao grupo, né? Porque isso pode acontecer, né? A própria criança em si, vamos supor, pô, que a criança seja boa, não tem ninguém, por favor, deixa eu ir com vocês, sei lá o quê. E a gente vê que, pô, a garota é inocente, ah, pô, mas como que você sobreviveu? Porque é óbvio que vai colar o maior interrogatório pra você adicionar um novo membro ou não. E aí você, pô, pode, a gente pode criar uma... Quantas pessoas você já matou? É, essas coisas assim. E aí, às vezes, o moleque fala assim, não, eu tava com minha mãe morreu ontem, sabe? E aí? Vamos fazer a votação, como se fosse na cabana. Eu vou dar meu voto. Vamos fazer na ordem de entrada. Eu voto que não acolha essa criança e que, se possível, precisa matar. Matar seria o ideal, mas precisa matar. Mas, se possível, não deixa ela ver pra onde você tá vindo. Esse é o meu voto. Não acolher, despistar ela pra ela não vir atrás de você. Fala o seu voto, Vi. Bom, meu voto, assim, levando em consideração que a gente já tinha feito um monte de pergunta e que a gente até acha que ela possa estar falando verdade ou não sobre ela estar sozinha mesmo e não ter ninguém. E assim, aquela coisa assim, realmente parece ser legal. Eu acho que eu tentaria levar ela pro grupo, mas com uma capuz, alguma coisa assim, pra nem saber como voltar pra onde ela tava antes. Entendeu? Beleza, eu tentaria. O Olivier votou sim. Aí a partir do momento, senão a gente vai perder a humanidade, entendeu? Aí, porra, o que, que adianta lutar, né? Se você já tá totalmente fudido. É, tudo bem, você votou sim. Vamos pegar agora o voto do Wilde. Não. O Wilde vota não. Não. Só mandou um não e saiu andando, foda-se. Vambora que tá vindo zumbi. É isso. Tá ligado? Tem um tempo pra perder aqui, não. Não. Vamos perguntar agora, Sally. Não ou sim? Não. Não, e eu ficaria muito tentada a matar. Eu só não iria matar se vocês concordassem em não matar ela. Mas eu votaria até em possivelmente matar. Sim. Meu Deus do céu. Vamos agora, então, Raul. Ah, falei sempre pro último que tem... Ah, caralho. Mas aí, não. Ih, olha aí, não. Eu já era, pô, era não. Vencido, mané. Pô, eu já era voto vencido. O Olivier já ia ficar já puto, já ia trazer a criança escondida, ia dar uma merda e nós ia morrer tudo. Não, eu ia respeitar. Vamos jogar o Olivier no fosso. Vai acabar assim. Eu acho que colocar mais um membro, mais uma responsabilidade, mais uma boca pra alimentar, mais uma coisa pra ter que cuidar. Exato. E é uma mais criança. Mais uma convivência mais, né? Você teria que se adaptar a ela e ela a nós. É, assim, a criança não sabe atirar, não sabe fazer as maneiras das coisas que um adulto sabe fazer. Então é uma coisa que você vai ter que ensinar ela, alguém vai ter que ficar responsável por ela. E fora que tem a parada que o Febrini falou, que a gente sempre vai querer proteger ela. Então se tiver um momento, assim, muito crucial, onde a gente tá em um confronto ou com zumbis ou com humanos, a gente vai querer proteger ela, instintivamente, então já é merda. É. Tem a questão do uso também, né? É, e aí você vai e mata, a gente, né? Vai... É, matar ela seria interessante, porque você não sabe se ela tá com um grupo, tá ligado? Você Exatamente. Não sabe que ela tá te enganando. Vai ser só a gente que vai perder essas noções de ética e de moral. As pessoas também vão perder. Porque aqui a gente tá falando do apocalipse zumbi, a gente não tá falando da vida real. Apocalipse zumbi vai ser outra pegada, meu. E é por isso que as pessoas morrem nos filmes, né? Nas HQs e o caramba. Ponto disso, porque não conseguem se desapegar dessa coisa da humanidade. Isso pode voltar. Isso já foi e voltou 1 milhão de vezes na história dos homens aí. Mas a gente ia ter que fazer isso, cara, senão a gente não ia conseguir, não. Você precisa sobreviver pra você conseguir pensar em humanidade depois. Outra coisa, tipo, é questão de acolher uma outra pessoa no grupo. Eu acho que só é viável quando o grupo é realmente grande, tá ligado? Um grupo pequeno assim, tá ligado? Principalmente depois de um tempo que a gente já tem as regras, as coisas estabelecidas, é foda, tá ligado? Porque aí tem dois pensamentos, que até que por isso que eu penso, eu não falei nada sobre a questão de matar ou deixar vivo e tal, mas é foda, porque se tem uma pessoa ali que tá, que, tipo, que tá na desvantagem, tá ligado? E você não vai acolher, talvez, pensando bem friamente, talvez matar fosse uma opção, porque é menos um zumbi pra você lidar. Futuro, tá ligado? Sim. Ou e aí, um concorrente, tipo, no mercado, né? É, também. E tem também uma questão que até tem naquele Guerra Mundial Z, tá ligado? Quando eles estão em Jerusalém, que o Brad Pitt pergunta, ah, mas vocês estão acolhendo a galera? Que aí o cara fala, não, pô, cada pessoa saudável que eu boto pra dentro é menos um zumbi que eu me preocupo pra fora, tá ligado? Que eu me preocupo da fora. tem esses pensamentos diferentes. Agora, realmente, é como tá, tá ligado? Um grupo mas pequeno. Mas ali era uma assim, cidade, né, o Hidalgo? Então, foi o que eu falei no começo, tá ligado? Uhum. Eu acho que quando é maior, quando é grande, quando tem as coisas diferentes, que dá pra realmente fazer isso, acolher, eu acho que é uma opção boa. Agora, pra um grupo pequeno, brother, meu voto é não. Nessa nova ilha. Agora que é quebrar o combo, né? A gente já tá em 5, já fica um pra desempatar. Se e lá no clube do livro empate, também, não. O moleque chega na metade do livro, ele tem que ler tudo de novo, não. Puta, é verdade. Aquele é livro de youtuber. Ele é aquele livro da Larissa Manoela e anda não. Lê o livro do seu bicho aí. Brains. A gente pegou como exemplo a criança, né? Que é tipo assim, um extremo. Bem, né, tipo, primeiro porque realmente, como você falava, ele poderia dar trabalho, etc, não sei o que, mas uma outra pessoa qualquer que, de repente, a gente veria até que ela poderia trazer algum valor pro grupo, sei lá, uma pessoa que você vê que, sei lá, tem alguma capacidade diferente que seria interessante, sei lá, um caçador, digamos assim. Eu voto não. Isso aí eu matava na hora, a criança ainda totalmente inocente é um primeiro momento, né, o caçador, que ele pode matar nós cinco e ficar morando na nossa cabana, é louco. Então, assim, o voto geral é pra não acolher mais ninguém. É isso que vocês estão falando, né? E um cachorro, só pra comer. Só se for pra comer. Ah, não, cachorro a gente acolhe. Porque o cachorro de hoje é a janta de amanhã. Caraca, mano, esse cast hoje é os inumanos. A questão é essa. É apocalipse, mano. É, a questão do apocalipse é essa. Você deixar essa humanidade de lado. O pessoal vai ficar xingando a gente lá no Twitter. Não, a gente tá aqui. Estão entendendo o contexto. Uma coisa, o Wish falou de cachorro, essa coisa. Eu acho, não sei, isso é só uma opinião, que seria interessante manter um cachorro de guarda. Porque o cachorro tem uma visão muito boa, ele cara. Ele pode ser muito útil, cara. Ele é muito útil, muito mas... bem, né? Mas tem que fazer a cirurgia pra ele não latir, sabe? Ficar igual não, aquele tipo... filme que... Mas aí, como é que ele vai te avisar, caralho? Ele vai bater na porta? Tem gente que teve um momento aí que reclamaram de que não podia ter violão, porque o violão faz barulho. Tem que ser um cachorro treinado. Tem que ser um cachorro que faz. Não precisa ter o treinamento da polícia militar, tá ligado? Não é isso que eu tô dizendo. Mas também não pode ser um vira-lata de rua que quando você, tipo, você olha pra ele, ele tá. Aí fudeu, meu velho. Aí é zumbi, enxo. É verdade. Não, o cachorro treinado então, mas, vale a pena ter. Eu queria levantar uma questão de, tipo, por que o zumbi ia ser atraído pelo cachorro? Porque, pra pensar, na natureza tem um monte de barulho. Tipo, toda vez que um passarinho cantar, o zumbi vai atrás, então ele vai ficar a vida inteira atrás de passarinho cantando. Porque o zumbi não sabe distinguir um barulho de um passo, um latido e um passarinho cantando, tá ligado? A gente podia, mas tem sei lá, que ser estridente. A gente podia estar perto de um rio, por exemplo. O rio tá correndo e ele faz um barulho. Então quer dizer que todos os zumbis do mundo seriam atraídos pelos rios? Essa é a questão. É bem provável. Porque se você falar pra pensar, então, pô, um tiro também não é uma coisa natural que ele vai falar, um tiro tem pessoas. Porque não tem raciocínio. Ele só, tipo, tiro. Como a gente tá querendo fazer uma coisa um pouco mais real, entre aspas, apesar de zumbi, acho que isso é interessante, né? Tipo, como que eles reagiriam a esse tipo de barulho? Porque, lógico, no Walking Dead você pisou no graveto e ele olha pra você na hora. Mas caralho, ele tá na floresta, tá caindo folha o tempo inteiro pra todo lado. E ele nem liga. E aí, quando uma pessoa derruba uma folha, ele olha, sabe? Tem que ver essa questão também. Eu acho que tem que ser um barulho diferente, né? Um barulho que não é comum, né? Corriqueiro, né? Sim, é que nem, por exemplo, a gente vai dormir, bota o ventilador tá fazendo um barulho do caramba, mas aquele ventilador tá fazendo barulho igual sempre, o tempo todo, na noite toda. Mas aí, se cai um chaveiro, qualquer coisa assim, você escuta, na hora você acorda, entendeu? Sim. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que o cachorro seria um problema mesmo, porque a gente ia comer todos os cachorros, não ia ter nenhum, ia ser um barulho mó incomum pra ele. Quando ele ouvisse o cachorro, acho que ele ia vir mesmo, né? É um ponto. Infelizmente, adeus, cachorrinho. A gente podia até dar comida de... A gente podia dar carne do zumbi pro cachorro. O cachorro come e não vira zumbi, né? Não ia nem gastar comida, mas infelizmente o latido dele ia fuder a gente. Mas eu acho que... Não, eu acho assim, dependendo do cachorro. Tem cachorro que é super inteligente, cara, que não vai latir, entendeu? Mas aí não como sei, que ele vai te avisar? Por exemplo, tá todo mundo dormindo e ele viu um zumbi, ele vai fazer o quê? Ele não vai subiar, né? Ele vai ter que latir. Não, mas dá um alerta. Tem alguns cachorros que dão um alerta só de levantar, assim, sacou? E às vezes. Mas você tá dormindo, porra! Você tá dormindo! Mas ele morde sua mão! ele morde sua ele mão. Morde você, você acorda. Ele te falei, puxa. Ele te puxa. Só que aí acorda. É que tá. Aí é que tá. Acorda, isso não é normal. Isso não é um comportamento normal de um cachorro que, tipo, a gente poderia conseguir facilmente, tá ligado? Dele ir caladinho e lhe avisar. Isso aí é difícil. Aí, tipo, é uma boa, mas não é fácil assim. Nossa, encontrei esse cachorro aqui. Lessie. Você não encontrou a Lessie e tá calada. E quando ela estiver dormindo, ela vai morder sua mão duas vezes. E, K9, nossa, né? O K9. É zumbi. Tá não é assim. Alguém vai ficar de guarda, isso que a gente já sabe. Puta, é verdade, né? Esse que é o lance, né? Vai ter alguém que vai ter que ficar 24 horas, assim, a parte do não, turno. Calma aí, não, 24 horas tem que matar o cara. Revisa, faz o revisamento, né? É. Ninguém inventou o turno de zoeira, não. Cara, 24... Ó, o Olivier, que já tem que ficar aí em casa cuidando do negócio. Viu a criança, nós já não deixou trazer. E ficar 24 horas acordado, vai matar todo mundo. Mano, não, a gente vai cortar com mas... a barriga tudo aberta, velho. Você é louco. Não, mas é só, deixa eu te falar. Nós somos 5 pessoas, correto? Se fosse fazer isso, será que não é mais... Não seria, eu tô perguntando, tá? Não seria mais jogo uma pessoa ser responsável pelo turno da noite sempre? Então ele sempre dorme durante o dia? E durante a noite ele fica acordado vendo o turno? Ou não? Não tem como. É muito desgastante, tá ligado? E vai chegar uma hora, meu irmão, que a vigia... pode até começar a deixar passar coisa, tá ligado? No exército mesmo? Relaxa. Febrini, acho acaba que Febrini relaxando pode, falar, tá tudo bem. Febrini pode falar isso aí. Guarda muda sempre, tá ligado? Não é porque eu tenho muita gente e tal, é porque isso é normal, tá ligado? Outra, tem que ter o tempo de descansar, pô. Você não consegue ficar em cima do telhado olhando o coisa lá uma noite inteira, não, pô. Então, não dá, não, velho. Tem dois pontos interessantes, né? O primeiro, esse contra, né? Que é o cara às vezes acostuma e deixa passar uma coisa e tal. Mas como a gente tem um poço, é uma vigia muito mais indireta, né? Só pra realmente ver gente, chegou alguém, cuidado, fiquem alerta. Eu acho que seria interessante o ponto do Olivier, porque o cara acostumado, cara, é diferente. Tipo, passou um mês nessa rotina, pra ele virou rotina, sabe? Ele não liga mais de... É como pessoas que trabalham à noite. Elas não ligam mais. Agora, cara, ficar revezando direto. Nós somos em 5. A cada 4 dias você dorme no lugar... Geral. Exato, cara. Porque 4 dias você dorme no horário normal. Aí um dia você tem que ficar acordado a noite inteira. Aí você pode falar, não, mas aí o cara dorme à tarde, mas puta, não consegue. Sabe por que é, né? A gente fica maluco. A cabeça dá um nó. Às vezes você dorme o dia inteiro. E quando chega à noite, dá 1 hora, 2 horas da manhã, começa a dar um sono do caralho. Então eu acho que seria interessante deixar uma pessoa só pra isso, pelo costume dela ficar... Mas tem esse problema também dela ficar meio que, né, desatenta, mas a gente tem um fosso, né? Então, não, sei lá. Eu não sei, porque, tipo, pode chegar num momento de que a gente tenha que dar o vazare rápido, tá ligado? Uhum. E, meu irmão, esse cara que tá aí dormindo acordado de noite sempre, pode chegar uma hora, pode ser na hora que ele tá fudido, tá ligado? Pra poder correr. Ah, mas aí, olha andar. Só, aí você me desculpa, mas aí existe uma parada chamada adrenalina, meu irmão, você acorda na hora. Quando o bicho pega, meu irmão, você pode dar o que for que você acorda, meu irmão. E outro, Rudy, tá esse cara não vai estar tão ferrado porque ele vai descansar durante o dia um pouco, entendeu? Ele vai ter as 8 horas de sono dele. Porque se for pensar pelo, ele chegou no fim do turno, tá cansado, deu uma merda, tem que correr. Aí pode ser qualquer pessoa, entendeu? Mesmo revezando, chegou no fim do turno, deu uma merda, tem que correr, todo mundo vai estar cansado. Então vai ser foda, porque aí vai ter que fazer um... Acho que vai ter que fazer um plano de tipo... O plano eu tô dizendo assim... Dá pra fazer de, uma coisa... semana. Uma semana não, tô... semana depois. Não, eu não concordo. Assim. Tem que deixar o cara sempre, ele acostumar sempre. O cara tem que ficar ano inteiro sempre à noite. Então tem que fazer um plano diferenciado de atividades pra esse cara, tá ligado? Sim, já que vai ser menos, já que fazer menos um durante o dia pra fazer coisa. Então ele tem que ter coisa pra ele fazer além e da gente. Tem que colocar só nisso, né? Porque acordado, é né? Por isso que turno é interessante, tá ligado? Pra mim. Pra colocar alguém de noite tem que ter uma visão boa. Porque já que é de noite, a pessoa não. Ninguém enxerga aqui de noite. Por isso tem que colocar uma pessoa com uma visão boa e normalmente se alguém tá usando óculos, não, vixe. Febrini que não usa óculos aqui. Então vai. Caralho, fudeu, velho. Pensei que ia ficar de boa. Mas eu não posso, que eu sou da incursão. Não posso fazer incursão. Eu tenho meu estigmatismo, eu não enxergo nenhum pau na minha mão. Então vamos mudar, ó, vamos fazer aqui a nossa tabela de sobrevivência. O Wilde e o Raul ficam na incursão. O Raul vai ter que treinar pra caralho, vai perder essa barriguinha aí, vai ficar forte e vai ficar assim. Eu já perdi, rapaz. Ele não tá mais nos 3 dias. Ele tá com 99 agora. Chegou a 98 e tá falando que tá magro. Ó, na incursão. Com 84 agora. Ó, na incursão fica o Wilde e o Raul. bem fodão, aquele esquema, aí vocês decidem aí quem vai ser o líder da escuridão, uma com a outra, trabalhando com o outro. Aí a gente vai ser os irmãos bárbaros. Porra, vamos matar esse zumbi, filho da puta! Puta, que agora tinha pimenta, pô. Na cabana, os dois que ficariam ali enquanto eu estaria dormindo, né, descansando da vigia. O Olivier e a Sally, o Olivier ajudando na casa, a Sally ajudando na casa, e o Olivier também vendo esse negócio da segurança, né? Qualquer coisa avisa a Sally, já peguem lá ó, a gasolina, ou joga um pouco de zumbi pros lados, esvazia o fosso, enquanto eu durmo. Aí eu ia acordar lá à tarde, assim, não sei, e ajudar com algumas coisas da casa até a noite. Inclusive, é legal fazer esse balanceamento, porque à noite, enquanto vocês descansam, eu faço as paradas, porque eu acabei de acordar, tá ligado? Uhum. Então eu posso fazer a comida, fazer algumas coisas enquanto vocês estão cansados. E aí, eu fico no meu turno descansando, porque querendo ou não, no turno da noite, apesar de você ficar acordado, você não faz porra nenhuma. Você fica indo pra lá e pra cá, dá uma olhada ali, eu podia fazer até alguma coisa silenciosa, sei lá, trançar um tapete, fazer o carvão que eu falei que eu sei fazer, podia fazer o carvão à noite, né? E vai uma fogueira aí embaixo, então já iluminava um pouco, fazia um esquema assim, tá ligado? É, tu não pode ficar só o tempo todo parado, que senão tu acaba, sei lá, se distraindo facilmente. Tu tem que estar... Não sei. Sim, e também você não pode fazer nada que você fique tomando muita atenção, né? Tipo, por exemplo, uma trança, eu acho que já não seria uma coisa legal, porque você ia ficar muito com a cabeça abaixada, olhando. Né? É, tem que ser coisa que você vai lá, olha um pouquinho e volta. Até uma parada das relações sociais. Relações saxônicas. Relações sexuais, olha a Sally. Epa! Epa! E a Sally ia ter quatro pra poder escolher, nós só ia ter uma, ó que merda. Enfim, uma parada muito importante que eu acho que a gente não pode deixar de lado, essa que o Febrino citou aí, que é a parada da hora de comer, que provavelmente a gente só vai ter uma hora de comer. E eu acho que essa hora tem que ser a mesma hora pra todos, igual o Febrino vai ficar acordado, na hora que ele acordar e tal, igual ele falou, ele faz aí a comida enquanto a gente tá cuidando das defesas e tal, e da cabana, seria ótimo a gente sempre comer junto. Pode ser dois horários, um de manhã e um à noite. No horário da noite, eu preparo, porque eu acabei de acordar. No horário da manhã, eu tô saindo do meu turno, vocês estão acordando, vocês preparam, eu como e durmo, né? E aí, quando eu acordar, eu preparo pra vocês e como junto com vocês. E então, a gente come legal. Tudo na porta de fora pra tu não ficar vigiando ao mesmo tempo. Né? Caralho! É. Isso aí, seria da hora. Machado na mão. Come tipo... Todo mundo bebe água do mesmo copo e tal, essas coisas assim, pá. Meu Deus. É isso aí, tem que ficar lá pra fora comendo no cuica de madeira com colher de madeira. Já que a série começou com essa nojeira toda dela, vamos falar um pouco da higiene e da saúde, né? Que é uma coisa muito importante aí, cara. Como seria essa higiene? Porque a gente acabou de falar, a água seria um bagulho raro. Então, pra lavar louça, lavar roupa, tomar banho, é um problema sério. É um problema que a gente não pensa hoje em dia, né? Te abre a torneira, acontece uma mágica e sai água dali. Mas isso é uma coisa recente, né? Você veio, sei lá, dos romanos, no máximo dos gregos. Tem nem 3 mil anos que a gente faz isso, e a gente já tá aí há mais de 100 mil aí. Então, como é que seria esse lance aí, cara, de lavar louça? A gente ia pegar o quê? Pratinho descartável no mercado? Acho que é uma boa, hein? Pratinho e copo descartável. Eu também acho. Outra coisa também, cara, comer coisa no espeto. Tipo, carne, que vai botar no passar, mano, bota no espeto e come no espeto. Porque espeto você joga fora. É madeira, um graveto, não é sujo. Comer arroz de espeto. Pronto. Arroz de espeto. Não, um cume de rachinho. Não, arroz você bota uma cumbuca e bota, come, sei lá, num copo, sei lá. É. Cara, a gente vai ter que comer em copo. Tipo, arroz, eu acho que cabe no copo direitinho, né? Põe um arroz num copo, feijão no outro. Você nem de colher, né? Só vai jogando vai fazer... na boca. Na cumbuca é perfeito, porque você come tudo lá dentro da cumbuca. E, cara, pra lavar a louça, você pode usar, meu irmão, uma aguinha dentro de um borrifador, tá ligado? Você borrifa nela todinha, gasta bem pouquinha água e só passa um pano limpo vai e tal. Vai igual minha mãe lava quando ela tá sem óculos, tá ligado? Não vai ter muito luxo não, velho, é isso. Vai tomar um Todd e você põe só o leite, porque o Todd já tá no fundo, encostado da semana passada que tomou. Mas essa cumbuca, por exemplo, se for uma cumbuca dessas de cerâmica, cara, é simplesmente você bota no fogo, cara. Vai queimar o resto das coisas e você não vai estar sujo, né? Vai virar cinza o que sujou ali também. Eu acho que eu prefiro borrifar. Eu prefiro o descartável. E aí, o que vocês votam? Não. A gente pega os dois, pronto. É muita coisa pra guardar. Não. Caralho. Eu vou no descartável também. Eu vou no descartável. Olha, a série vai no descartável. E aí, Olivier? Não, eu vou no descartável, se tiver, né? Se não tiver, a gente tem que ter uma segunda opção. Mas descartável é mais caro, mano. Foda-se o voto do Raul, já era. Não precisa, Raul, você está... Ah, eu ia falar descartável também, mas tudo bem. Mas o que é melhor, é levar um galão d'água ou levar uma caixa de descartável? Não, pô, você leva um negocinho de descartável, dá pra levar até no dente, mano, não pesa nada. Caraca, leve, cara, leve. Nada disso. A gente tá bombado. Vai correr do pra... A gente tá bombado. Aí minha mão é muito grande, dá pra pegar um monte de coisa. É, dá pra pegar na unha. E você tá de bicicleta também, né? Ó, essa questão da higiene e saúde tem a questão do banho. Como é que ia ser o banho? Ia ser terrível. Duas vezes por semana, acabou. Banho de gato. Como a gente já faz. De gato. Então, mas como é que ia ser? A gente ia pegar água em algum lugar ou a gente ia se arriscar em algum rio? Tomar banho no rio, assim? No rio. Eu acho que, tipo, se for... A gente pode ter uma reserva d'água, tá ligado? Só pra banho? Que a gente possa reusar, tá ligado? E, tipo, pode fazer a questão de, por exemplo... A gente ferver essa água, tá ligado? Tem um lugar só pra gente poder fazer um tratamento de água. Puta, tá ligado? Que pariu, eu tive uma epifania. Sabe o que a gente pode fazer? Cara, como é que a gente pensou meu nisso? Meu Deus do céu. A gente vai na cidade, lógico, uma incursão ou outra, faz uma exceção, assim, uma incursão especial. Ou no começo mesmo, a gente pega caixa d'água. Sabe essas caixas d'água azul, que é meio de plástico, meio de fibra, que é leve? A gente pega caixa d'água, leva umas 5 caixas d'água lá, cara. Cada dia leva uma, dá até pra pôr as coisas dentro. Não, leva a pé mesmo. Cara, a gente põe essas caixas d'água em volta pra pegar água da chuva. Quando chover, a gente vai ter 5 cisternas, entre aspas, né? Cheias de água, certeza. Cara. A gente pode usar essa água pra tomar banho, pra fazer essas coisas. E outra coisa, pode cavar, você pode cavar, botar essa cisterna a nível do chão, mais ou menos, e do lado, fazer uma piscina. Dos lados, um pouco mais alto, você pode pegar lona. Não, lona de caminhão pra poder aumentar a área de captura de água, entendeu? Uma lona Febrini, de caminhão que tu falou aí da chuva agora, e aí eu me pergunto, o nosso fosso, será se com tanto de zumbi lá, será se a água não vai acabar acumulando lá? Não seria bom a gente fazer um coisinha pra fazer essa água descer do fosso? Não sei. A gente vai pegar dengue, então não tem problema. Eu acho que ela acaba drenando, Célio, porque a gente vai fazer um poço fundo. O Wild manja mais do que eu, mas ó, você faz um poço com 10 metros de profundidade, ela vai acabar drenando, não só, as pessoas pensam muito lá no fundo, caralho, né? Véio. Mas pelas laterais, cara. Quando a água infiltra em um buraco no chão, as pessoas pensam assim, nossa, ela vai indo lá pro fundo, até que o fundo não vai aguentar mais e aí vai começar a encher. Mas as pessoas esquecem das laterais. Teria que ser, né? Uma quantidade forte, nossa, né, também, pra encher. Nossa, teria que ser um dilúvio, cara. As duas semanas. Mas, cara, vê só. Eu penso no seguinte, a gente conversou do fosso e é foda, velho. Eu fico pensando na mão de obra do caralho, velho. Pra cravar um fosso circular num raio, num diâmetro de 10 metros. Mano, vocês estão bombados. Nossa, vai dar muito peso. Não, é trampo. Não. Tem que ser energia. Um cinco trabalhando. É trampo. É um trampo. Não caralho. Vai ser do dia pro outro, não. Tem que estar todo mundo nisso. Tem que lembrar que a gente vai ter. Tem que ter um lugar pra gente arrumar ferramenta de novo, porque a ferramenta quebra. Eu sei bem disso, tá ligado? E tem que ter uma série de ferramentas. Mas enfim. Dependendo, beleza, o fosso tá feito, isso aí já passou. Mas dependendo do local, cara, dependendo do solo, se for barro, velho, a água não vai embora, não. Vai não, sinto muito. Não, não vai embora, não. Eu não digo, mas ela dá uma drenada, né, mano? Ela dá uma drenada. Lógico que o fosso vai ficar lá no fundo, igual nas trincheiras das guerras, né? Na Primeira Guerra Mundial tinha aquele problema da água, né? Dava o pé de trincheira, não sei o quê. Mas eu não acredito que seja chuva suficiente pra que ele transbordasse, que o zumbi pudesse, inclusive, passar não, por ali. Tá ligado? É, porque é foda, velho. Dependendo da época, pode dar uma cheia foda. Mas eu não tô falando nem dessa questão de como é o nome? Transbordar, tá ligado? É, mas, tipo, se tiver uma lâmina de água alta, a questão de incinerar os zumbis e tal vai ser um problema, tá ligado? Porque vai chegar uma hora que vai ter pedaço de zumbi lá no fundo e vai pavimentando de novo o fosso, tá ligado? E ele vai subindo. Dá pra gente resolver esse problema fácil. Com a largura de um palmo. A gente faz alguns canais saindo pra fora, tá ligado? Como se a nossa cabana tá no meio, tem o fosso em volta, a gente faz alguns canais. Como se fossem as perninhas de uma aranha. Saindo pra fora. Da largura de um palmo, de que não dê pra um zumbi entrar, se ele entrar ali também, ele cairia no fosso de qualquer maneira. Mas essa água vai subindo e ela sai por esses canais como se fossem ladrões, né? Nas perninhas das aranhas. Problema resolvido. Próxima pergunta. Dá pra fazer. Era essa a minha intenção. Isso aí é ótimo. Já que a gente teve esse trampo foda de pra cavar um fosso de 10 metros. Quanto de fundura ele tem, Febrini? Vamos pôr aí, 10 metros. metros, sei lá. 10 metros, caralho, 10 metros é muito. Porra! Né? É fundo. Cara, você tá de sacanagem, porra. 10 metros mas, é tipo, possível. É possível que eu já vi. Mas, tipo, aí dava pra fazer um trampo de, tipo, colocar colocar até um encanamento simples, tá ligado? Movendo pra outro canto e depois, com o tempo, abrir uma vala pra trás pra que essa chuva, essa água que caiu, ir embora, tá ligado? Seguir o caminho dela. É uma boa. Dá pra pensar nisso mesmo. Inclusive, nesses canais, Wilde, a gente pode pegar cano mesmo, né, nos materiais de cursão, aquela coisa, cortar o cano no meio que fazer um monte de canais ali, como os próprios romanos faziam, pra trazer água até a cisterna, né, pra ampliar o raio. Como a o Ivi falou da lona, a lona é embaçado que suja, mas, sei lá, acho que esse encanamento seria até mais... Podia jogar até dentro da casa, né? Podia ter jogado pra dentro da casa, num baldinho, alguma coisa assim. É, não, mas é foda de coisa longe, porque a gente não pode ficar sem controle e, tipo, contaminação... Pode não, mas envenenar dentro do de algum círculo jeito, mesmo, fazer. Entendeu? Dentro do círculo mesmo. Por exemplo, você tem a cisterna, né? Só a água que cair ali vai, né? A gente pode colocar esse tipo de coisa em cima da casa, tá ligado? Fazer em cima do telhado um monte de cano que desce pra uma calha e essa calha cai numa cisterna, por exemplo, entendeu? Aí jogava toda essa água lá pra dentro, entendi. E tal. Como essa água só pra lavar a xereca mesmo? É, você... Não, dá pra limpar também com... Você sabe fazer carvão, cara? Dá pra usar carvão pra limpar também... Granito, carvão, tem algumas matérias que você faz, dá uma filtradazinha na água também. Pô, isso é uma boa, tá ligado? Eu não sei se... Dá até pra beber, cara. Dá até pra... Eu não sei se, tipo, o carvão vegetal lá que dá pra fazer e tal, ele tem todo esse poder pra fazer filtração. Carvão tem e tal. É até bom, até na questão mesmo de envenenamento, o cara usa carvão pra dar um neutralizado e ficar de boa. Mas eu não sei se chega a tanto, também, tá ligado? Vai cair na chuva, vai bater na calha, vai pra cisterna. Mas é pra gente banhar, a gente tem que pensar nisso. Por isso que eu pensei no seguinte, tá ligado? Na questão de, tipo, poder ferver a água e fazer um processo de, tipo, da vaporização e ferver um canto e no outro ela condensar do outro lado e encher, tá ligado? De água limpa. Isso é uma boa também, tá ligado? Trampo da porra, prefiro lá na cidade matar dois zumbis. Porque demora muito sublimação, cara. Demora muito, é gotinha após gotinha. Pra dar um copo vai ser 6 horas. Mas porra, é o que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte, cara. Tu tá fazendo carvão, o cara bota um tonel grande em cima. Seria segundo plano, Febrini. Segundo plano, dá pra adaptar, tá ligado? E o cara junta a água, bota ali e fica fazendo. Não é uma questão que, eu vou tipo depender dessa porra. Você não vai depender da bicicleta. Só quando o Hidalgo quiser dar uma botinha nela. Pra tocar o sininho, né? Eu tô botando minha cabeça pra funcionar. Eu sei, tá ligado? Isso é uma... Eu acho interessante, mas, por exemplo, se não tivesse água, se tivesse só água salgada, a gente estivesse na ilha que o Olivier falou, eu concordaria, mas aí, sei lá, eu acho que é um trampo desnecessário. A gente tem 5 cisternas cheias, a gente tem a possibilidade de pegar água na cidade. Puta, a gente vai montar um sublimador pra quê? Sabe, eu acho que eu podia usar essa energia pra outra coisa. É uma ideia foda, realmente, principalmente em sobrevivência. Mas nesse contexto, eu acho que seria, sei lá, meio de graça. Eu acho que não precisa, Hidalgo. Vamos votar. Febrine... Eu digo que... Eu falo que não, vamos lá. Fala, Olivier, qual que é o seu voto? Não. O Olivier falou que não. Olha lá, se vingando por causa da menina, aquela hora que o Wilde falou não. Vamos agora... O Wilde fala sim. E você, Raul? Não. O Raul fala não. E a Célio, foda-se, tomou no cu, ninguém ia fazer sublimador, nada. Eu ia fazer sozinho mesmo. Ia fazer pro zumbi, né? Vê só, um negócio que dá pra colocar em cima da porra do lugar de fazer carvão, Wilde, sem atrapalhar ninguém. Já foi votado. Sabe onde pode fazer isso? Hidalgo, faz isso no teu caderninho. Faz no teu caderninho e pronto. Faz no RPG. Vamos falar um pouco da saúde, a medicina, né, cara? Como que ia ser? Isso eu acho que é um dos problemas mais sérios. Porque doença é foda, né, cara? Você nunca sabe quando vai vir, o que vai ser. Se der uma febre, por exemplo, a gente vai ter um a menos. E aí toda aquela nossa lista que a gente tá aqui conversando o programa inteiro vai pro saco. Porque você já não vai ter mais o cara da vigia, não vai ter mais os caras da... Sabe? Vai ser foda. A gente faz recrutamento lá na cidade. Cara, não, a gente tem que, lógico, pegar coisa na cidade, né, farmácia, etc, mas... Uma coisa que eu acho importante, que a gente não falou, por exemplo, de livro, não sei o quê, pô, se a gente conseguir pegar livro de fitologia, pra gente descobrir o que a planta faz, não sei o quê, pô, pode ajudar muito, né, cara? Por exemplo, será? De repente você precisa de uma erva, uma coisa assim, não sei. Ainda mais se você tiver perto do mar. Mas você vai ter a erva? Esse é o problema. Você vai ter a erva? Não adianta você ler o livro ali e aprender tudinho se você não vai ter. Dependendo do local de medicina. Não, e o risco também, porque ó, o risco pra sair atrás de um bagulho desse, né? Exato. A gente tá falando das incursões, já é zica. Você vai ter que sair no meio da floresta. E outra, procurar a Eve vai dar uma merda, cara. A gente já assistiu aquele filme lá do cara lá, qual que é o nome? To the Wild, né? Que o cara sai, vê as frutinhas, come a frutinha errada. Essa questão cai no mesmo. Essa questão cai no mesmo barco do sublimador, tá ligado? É energia. Então é energia não. Então é não. Energia demais gasta, tá ligado? Uhum. É, porque... Já basta a bicicleta. Farmácia. Tem farmácia em todo canto, tá ligado? É muito mais fácil. No máximo, e, no máximo... E outra? Cara, no máximo uma casca de árvore. Porque casca de árvore ajuda em ferimento, tá ligado? Ferimento simples. O cara macera e tal, amassa e coloca e é bom pra cicatrização. Mas só, tá ligado? Não, mas é isso que eu tô falando. Às vezes tipo... as coisas básicas, cara. Não, mas aí, por exemplo, isso aí, Will, você tá falando mais de uma ferida. Mas tu falando assim, se a pessoa ficar com uma febre muito grave, muito alta, eu acho que invariavelmente a gente precisa de remédio. E eu acho que, puta, será que o remédio vai durar tanto tempo? Como é que a gente poder pegar? Será que vai ser fácil ir até a farmácia? Será que a gente vai saber eu o que acho pegar, que, né? Eu acho porque que é. O que a gente conhece de farmácia? Aspirina, Novalgina, sei lá o que, né? Caralho, é só olhar no rótulo se tiver penicilina. Toma Tilenol, gente. Mas assim, eu acho assim que a gente tem que pensar muito, primeiro, será se já é da nossa rotina a gente realmente, quando a gente tá mesmo com febre, a gente toma remédio mesmo ou a gente só fica em casa descansando e tal? Mas assim, a gente também tem que pensar que tudo, a nossa rotina toda vai mudar. Será se vai ser mesmo necessário um remédio? Será se a gente não já tá exposto a tanta coisa que a nossa imunidade tá mais alta ou diminuiu? Eu acho que mesmo a questão do descansar vai ser diferente, mano. Porque você vai ter um estresse tão grande o tempo inteiro. A gente vai andar o tempo inteiro com medo, né? Medo o tempo todo de dar alguma merda, acontecer alguma coisa e tal. E descansar vai ser tipo, você vai ficar na cabana sem fazer nada, você mesmo vai se sentir mal. E a gente também vai ficar sobrecarregado com outras coisas. Aí se um ficar... Mano, olha só, não é difícil acontecer. Falando de sério, né? Se duas pessoas ficarem doentes acamadas, fudeu o barco, velho. Fudeu o barco. Porque aí vai ter que ir... A excursão, incursão, como é que vai fazer? Manutenção. E aí se vier é Lady Murphy. Estão ligados que ela acontece. Duas pessoas ficarem acamadas, a gente tá com pouco recurso. Vê um monte de zumbi continuamente durante um dia inteiro, por exemplo. Fudeu, cara. Aí nós vamos ter que beber água da cisterna. Aí fudeu, vai ficar com diarreia. Não, já tem mas três. Mas uma das coisas que é importante, a primeira coisa realmente é pegar o máximo de remédio possível. Ah, não sei pra que serve. É tarja preta? Deve ser uma parada forte. Vou levar, entendeu? Ah, penicilina, não sei o quê. Pô, o básico do básico, por exemplo, anti-inflamatório e antibiótico, você tem que levar o máximo que você puder, cara. E assim, e teoricamente, a durabilidade desse tipo de coisa é 3, 4 anos, né? Então, assim, mesmo que esteja, tá fora da validade, meu, algum efeito vai fazer, vai diminuir. Acho melhor não. Caralho. Fora da validade, eu acho melhor não tomar, não. Vai cara. Me deixar doidão. Vai então, dar beleza. Uma... Caralho, não, cara, não tem essa não, Febrino. Você tem que usar sem validade mesmo, cara. Você é isso ou morrer, meu irmão. Você usa, cara. Não, mas você calma usa, aí, não tem pô. Essa não, cara. Calma aí. É, tipo, ó, tá com uma febre, tá foda. Puta, tomar um remédio fora da validade, cara, eu acho que é tão arriscado, velho. Eu também acho que é, não sei não, hein. Pode dar um remédio grande. Eu não acho nossa não. Senhora. Você não acha, Will? A gente perde a humanidade, não... Cara, não sabe, sei, sabe por quê? Vamos votar. Primeiro que é o seguinte, questão de validade é uma parada que é colocado com a margem por de segurança... Por porcos capitalistas. É colocado... tá louco, velho. A margem é muito grande, cara. É muito grande. A margem é de segurança grande. Deles é muito grande. Agora é aquele negócio, tipo, você podendo tomar um anti-inflamatório que venceu há um mês e outro, e sei lá... A segunda opção é você tomar um anti-inflamatório, que tá vencido há 10 anos, aí é foda, tá ligado? Não, aí na verdade. A margem é muito grande, pô. A margem é muito grande. Sim. Uma das coisas que a gente comentou no começo que seria interessante pegar é o mel. E o mel também é muito bom pra uma cabeçada de coisa, né? Ele tem um monte de propriedade antisséptica. Cara, a gente tinha que ter um barril de gengibre. Mel na nossa casa. Porque, meu, ele é foda. Você pode tomar o mel com gengibre, com limão, com um monte de coisa. Você pode. Gengibre, então, é fantástico. É. Uma coisa que as pessoas não fazem hoje em dia, lógico, porque é uma coisa extremamente antiga do ser humano antigo, que é pegar o mel e pôr na ferida. Mel tem umas propriedades antissépticas fodidas, tá ligado? Minha os próprios espartanos mesmo, eles tinham lá a cera, né? Eles pegavam o mel, faziam a cera. Própolis você sofre, mas própolis, ele é fantástico. Uma vez eu cortei o dedo, mas cara, aí não já tinha tá nada ficando perto. Muita coisa. Vamos focar só numa coisa. Vocês acham que tem alguma mel. Coisa melhor não, do que o mel? Não, que eu... além do que ele é doce. Então eu posso outro, lamber minha ferida. Ele disse que ia falar, a gente pode pôr a comida. Tipo, o Yudi vai sair com o Raul pra ir em incursão, eles podem levar um pouco de mel pra comer no caminho. O bagulho não estraga, o bagulho você come de qualquer jeito, você faz um milhão de coisas, dá pra fazer torta de mel. mel. Dá pra fazer mel com arroz, mel com tudo, tá ligado? Você pode fazer uma massa com mel, sabe? Dá pra fazer tanta coisa. Açúcar mesmo, a gente não precisa nem pegar. A gente tem a porra do mel lá, é muito mais saudável, né? Mano, eu voto não, sim, mel. Eu só tô falando porque o própolis, normalmente, onde tem mel, você consegue pegar própolis também. Porque o própolis, eu tô falando por experiência própria. Uma vez eu abri um talho no dedo gigante, cara. Eu só botei própolis, ardeu que nem um cão, ardeu mais do que é, aquele antigamente que a gente usava metiolate e tal, mas na hora cicatrizou, cara. Não ficou sim, marca eu nenhuma. Sei que mostrar, é, eu sei que acredita. É bom, eu sei que é bom, do jeito que você tá falando, não precisa nem mostrar, eu sei que é bom. Eu tenho esse conhecimento, mas entra no mesmo caso do sublimador do Wild, que também é bom pra caralho. Então é não. Tá ligado? Só que a gente tem que tem que pôr na balança, entendeu? Tipo, se a gente não tivesse a cisterna, o sublimador ia salvar a nossa vida, pode ter certeza. Mesmo ele caindo gotinha após gotinha. Se a gente não tivesse o mel, o própolis seria uma chance, uma coisa foda, mas a gente tem o mel. E o mel serve pra tantas outras coisas, o própolis serve pro quê? Pra ferimento assim e pra uma gripe. E mesmo assim, você tomar o própolis puro, maluco, é sinistro. Que arregaça seu estômago, tá ligado? Então, pô, vai ser mel e medicamento básico. Pelo menos mel e medicamentos. Beleza. Então, estamos bem estabelecidos. Ninguém vai morrer, cara. Olha que beleza. Passamos um ano nessa porra dessa cabana. E vamos falar um pouco agora daquela última parte, que é a parte final, né? Que é o que acontece com os próprios zumbis depois de um ano. Lembrando que a gente tá numa área quente, né? Lá no Pernambuco, o Wilde falou o nome do local. Qual que é o nome, Wilde? Ah, a gente vai tá aqui em Gaibu mesmo. Eita, então tá tranquilo. Tá de boa. Não precisa nem de. Não precisa de sublimador mesmo, não. Vamos dizer que a gente tá num lugar quente, assim, do Nordeste do Brasil. Como que isso agiria zumbi? Agiria daquela forma que a gente acabou falando no programa, né? Aceleraria a decomposição ou faria, sim, aquele processo de ressecamento, né? O bicho ia ficar tão seco que ele ia ficar imóvel, ia perder todas as propriedades de movimento e acabar caindo no chão, ia virar realmente um monte de múmia pela cidade, né? O outro ponto é o da decomposição. O bicho ia se decompor tanto que ele não ia conseguir mais nem andar, nem se arrastar, nem nada, né? O zumbi, quando perde a perna, puxa pelos braços e arrasta. Quando ele perde os braços, ele puxa o quê? Com a língua. Não tem como, né? Ele fica só o cotoco e mesmo esse cotoco no calor do Nordeste brasileiro ia se fuder também, né? Ele vai derretendo, né? Tá derretendo, exatamente, né? Uma outra questão que eu achei muito legal que eu vi num site são os animais selvagens. Depois de um ano, cara, esses animais selvagens não iam perdoar essas carcaças, tá ligado? Tem um monte de bicho, e aí como a gente tá no Nordeste do Brasil... Cachorro, tem toda aquela... cara. Cachorro a gente já comeu. Não tem mais cachorro, mas não é toda a região. Rapidinho reproduzir, cara. Ia ter sim, cara. Urubu. Claro, sim. Urubu vai se cachorro, aproveitar, cara. Menino. Urubu, claro. Sim, urubu vai ficar aos montes. E as próprias bactérias, né? Bicho, sim, já tá sendo total consumido ali, aquela coisa toda. Quando você tem um surto de carne podre no mesmo lugar, uma coisa assim, as bactérias, meu irmão, elas... Nossa senhora. Principalmente as bactérias. Ó, sim. Só de pô, infestação de larva no bicho, tá ligado? No zumbi de mosca que pousou. Oxi, nascendo de tudo que é lado, fazendo buraco, tá ligado? A gente já sofreu com isso também, hein? Um corpo desse ia se desmontar fácil, velho. Sim, cara, com certeza. E aquele negócio, né? A gente ia ter que sobreviver esse um ano no interior, depois a gente ia ter que voltar pra cidade. Só que quando a gente voltasse pra cidade, a gente ia ter que fazer como? Como vocês acham? A gente pega o máximo do suprimento possível, pula o poço, vai no esquema, vai com as armas, todo mundo junto, aquela coisa. E aí, olha, a gente vai pra onde? Cara, eu acho que primeiro, antes de ir pra cidade, deveria ter uma excursãozinha com duas pessoas pra ver se dá pra ir, entendeu? Tipo assim, ah, não, beleza, tá dando pra ir, não tá tão ruim assim, a maioria dos zumbis já foi pro saco e tem meia dúzia só e não tá tão ruim. Aí sim a gente vai. Porque não, acho que não dá, vale a pena pegar, sacar tudo, tirar tudo, carregar tudo e chegar lá. Ih, rapaz, não tá tão bom assim, entendeu? Tem aquele lance que a gente falou. O zumbi, conforme vai passando o tempo, ele vai começando a ir pro interior. Então, os zumbis vão começar a chegar na nossa cabana volume tão grande que se a gente não sair logo, a gente corre o risco de ficar cercado, sabe? Cercado de um jeito que não dá pra gente sair de jeito nenhum. Dá pra combater esses filha da puta. Por exemplo, se tiver muito zumbi mesmo, que a gente, pô, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, o caralho. Se tiver muito zumbi mesmo, cara, a gente não consegue sair da cabana. Isso é um problema. E aí não tem manutenção que dê, sabe? Tem lancinha, não tem fogo, não tem nada. Eles fora vão que super... não é só Brasil, ô Febrino, é a América do Sul inteira, né? Porque ninguém vai pedir passaporte pro zumbi. Tem essa também, né? E os bichos vão estar pra todo lado. É. Mas acho que só a população de Pernambuco ia ser foda, cara. É, exatamente. Assim, eles iam lotar pra caramba. Então a gente ia ter que, lógico, uma incursão eu concordo, mas a gente não pode ficar vacilando muito, sabe? Tem que sair logo, ir pra um lugar e aí... Ou é 8 ou 80. É. E aí tem uma questão que eu levanto pra vocês aqui pra gente fechar. Vocês acham que seria interessante a gente começar uma nova casa como a que a gente fez, com a segurança foda, com recurso foda, caramba, ou a gente tentar, sei lá, se infiltrar em outros grupos de pessoas, buscar outras pessoas, vendo que os zumbis estão diminuindo, eles estão apodrecendo, eles estão indo pro interior e a cidade tá ficando mais vazia. Eu acho que agora seria a hora de começar novas comunidades, sabe? Começar interagir com mais pessoas e tal, e criando pequenas comunidades para ir a população e, sei lá, aumentando de novo, criando a sociedade, a humanidade voltando, os cachorros também. Eu acho já o seguinte, eu acho que a gente tem que primeiro ir pra cidade, se estabelecer com o mínimo de segurança, pra gente ver qual é, entendeu? Porque de repente aquela cidade já tá tomada por por uma gangue, assim, um pessoal muito barra pesada, que a gente não vai conseguir se estabilizar. Então, eu acho que seria primeiro a gente tentar se estabilizar. Mas barra pesada quanto? Que a gente já matou uma criança, então... Você não conhece os pernambucanos, eles podem ter lá um grupo de 30 malucos com peixeira, e aí eu quero ver. Pois é. Eu quero ver. Os caras tudo bebem de cachaça. O zumbi vai estar de peixeira. Eu acho que não vai ser, tipo... O zumbi vai estar de peixeira. Armored de zumbi, tá ligado? Vamos fazer uma última votação aqui, então, pra fechar. A gente vai decidir, ou a gente vota cabana, pra fazer a nossa cabaninha nova, aquela coisa, a nossa casa, né? Morar numa casa. Vai ser foda cavar um poço, mas vamos fazer a nossa casa. No concreto, né? Quebrar o pavimento, tá ligado? Ou a gente vai procurar alguma comunidade já estabelecida, aquela coisa. Eu voto por procurar uma comunidade. E você, Olivier? Cara, eu acho que eu vou votar primeiro, montar uma casa, pra depois procurar uma comunidade, pra ter certeza que a comunidade vai aceitar a gente. Porque entrar na doideira, ó, gente, tudo bom? Beleza? A gente acabar morto depois de um ano se ferrando só porque o cara, não gostei de você não. Pá, pá, pá, pá. Mas, entendeu? Não sei como é que vai ser. Então eu preferiria tentar montar um negócio, estabelecer mais ou menos, pra depois procurar com calma as outras comunidades. Wilde, você vota cidade ou casa? Eu voto casa. Eu penso nessa parada aí que o Olivier falou. Tipo, não dá pra confiar ainda em comunidade, porque justamente, tipo, os zumbis ainda não acabaram, tá ligado? Eu acho que a desconfiança ainda permanece. E aí é que, né, ter a casa, aí já tá no centro, talvez seja mais fácil de você tá... interagir com as outras pessoas em alguma hora e isso aí vai florescendo, vai voltando aos poucos, tá ligado? Casa. E você, Célio, vota casa ou vota comunidade? Comunidade, porque eu não aguento mais vocês quatro, meu Deus. Quer transar com outras pessoas, né, Célio? Naquela hora das relações sexuais, lá. Ia ser um bagulho fora também, que a gente nem falou, né, cara? Isso, mano. E você, Raul, vota em comunidade, quer transar com outras pessoas ou vota em casa, pra continuar comendo a série? Casa tem as pessoas que eu confio, mais ou menos, né? Comunidade? Não liguei não, né? Olha o que ele disse. Acabamos de morrer todos. Vamos acordar mortos, só o Raul com a serra elétrica na mão, falando, agora eu sou o rei de Pernambuco.